Então vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para a aula de hoje nós temos um texto que é a continuação daquele que nós usamos na aula passada. Então eu peço que, por favor, que descarreguem, de modo que possam acompanhar a leitura. Eu vou tentar ler aqui somente os trechos que eu marquei, para evitar muita perda de tempo. Da outra vez nós lemos o texto do começo até o fim, desta vez eu vou tentar evitar isso. Não garanto que vá conseguir, mas eu acho que os textos que eu marquei dão continuidade suficiente. Que vão, então, da página 30, da página 28 e 29, que ainda é da aula passada, até a página 45. Parece uma coisa muito longa, mas como nós vamos ler só os trechos marcados, eu acho que dá para... dá para encarar. Então, eu vou voltar um pouquinho no texto, ler os últimos parágrafos que nós vimos na aula passada, para dar um senso de continuidade a esta coisa. Lembrando que eu estou usando esse texto porque ele exemplifica uma técnica muito usada em filosofia desde o advento de Georg Friedrich Hegel, que é a de tomar a evolução histórica da filosofia como se fosse a continuidade de um pensamento, como se fosse onde a continuação, não apenas de um debate, mas da dialética interna de uma certa linha de pensamento. Ou seja, como se houvesse um só filósofo pensando ao longo dos tempos e prosseguindo o exame dos problemas que ele colocou no começo. Essa técnica ela é viável em certas circunstâncias, onde esta continuidade se verifica de fato, como é precisamente o caso aqui, quando aqui o nosso autor, que é o Dardo Scavino, partindo ali de Hegel e Kant, ele prossegue vendo a fenomenologia, a escola analítica, depois Heidegger, Derrida, Wittgenstein. Eu acho que aí existe, de fato, uma certa continuidade, existe uma unidade nesse desenvolvimento desta linha de pensamento. Mas é necessário ver que essa unidade ela não é histórica, real, porque houve outras linhas que cruzaram aí que não estão sendo levadas em conta, tá certo? Na verdade, esse tipo de análise é uma espécie de idealização da história do pensamento. Não é história no sentido efetivo do termo, é uma história idealizada no sentido hegeliano da coisa. Então, eu vou retomar da página 28, vocês, por favor, se reportem ao texto da aula anterior, onde começa assim: inspirado por Martin Heidegger, Jacques Derrida publica em 1967 A Voz e o Fenômeno, no qual se propõe desconstruir o conceito husserliano de presença. Vocês se lembrem que, para Husserl, a consciência não é uma coisa, a consciência é apenas uma intencionalidade, uma referência a alguma coisa, então supõe a presença de um objeto, pouco importando se esse objeto é de natureza física ou ideal. Ainda que seja um objeto ideal, por exemplo, você pensar num quadrado geométrico, ele tem a sua forma peculiar de presença, que não é a forma de presença da consciência que o pensa. Quer dizer, a consciência está presente para nós de um modo e o seu objeto está presente de outro modo, então não se identificam um com o outro. Então a consciência pressupõe, vamos dizer, a presença do objeto. Então, tal e como o colocava o próprio Husserl, para que esta unidade fosse possível, o presente, quer dizer, a unidade da percepção do objeto fosse possível O presente deveria reter o passado e anunciar o futuro. Ou dito em outros termos, o que se apresentava devia ser ainda passado e já futuro, como se o presente fosse um nó onde se enlaçasse a recordação do que já vemos e a antecipação do que veremos. De modo que, conclui Derrida, o presente não coincide consigo mesmo. O caracteriza o presente não é justamente a identidade, mas a diferença. O presente difere de si. Longe de servir como fundamento para a ciência, a consciência nos engana, já que percebe uma identidade aí onde há, pelo contrário, uma diferença. Se a consciência é sempre consciência de algo, de uma coisa presente, então a consciência é ilusão. A consciência é, sobretudo, falsa consciência, e, nesse sentido, Marx, Nietzsche e Freud tinham razão contra Husserl e os fenomenólogos. Ao desconstruir o conceito de presença, Derrida inicia, então, a crítica daquilo que se chama ontoteologia, o discurso logos a respeito da coisa ontos, considerada como Deus, Theos. Mas se a unidade ou referência era somente uma ilusão, como poderiam substituir-se agora as proposições X é o planeta Vênus, X é a estrela matutina e X é a estrela vespertina? Ou, o que é pior, aonde ia parar a necessidade de um juízo sintético como, aspas, o planeta Vênus é a estrela matutina? Fecha aspas, interrogação. Ferdinand de Saussure, o linguista, havia definido o signo, aqui nós estamos prosseguindo, até onde nós lemos aqui era ainda o texto da aula passada, agora vamos continuar. Saussure havia definido o signo linguístico como uma entidade biplânica, entidade de dois planos, composta por um significante e um significado, isto é, por um elemento que significa algo e por seu correlato, isto é, aquilo que o elemento significa. Em princípio, esta concepção se parece bastante com a de Frege. O significante Vênus, por exemplo, significa estrela matutina. Mas o que significa, por sua vez, estrela matutina? Deveríamos buscar no dicionário as definições do substantivo estrela e do adjetivo matutina, o que nos remeteria a outros significantes, cuja significação deveríamos buscar e assim sucessivamente. O que define uma expressão e, em consequência, já não são suas condições de veracidade, como no caso de Frege, mas as acepções puramente convencionais dentro de uma determinada língua. Daí que, para Saussure, o referente não forme parte do signo, tal como o estuda a linguística. O significado não se confunde com o referente ou com o objeto designado, mas com uma definição ou aceita ou convencional no sistema da língua. Como sustém o antropólogo Benjamin L. Whorf, as línguas recortam na realidade porções diferentes que constituem em cada caso o expressável, de maneira que os recortes mais heterogêneos já não têm muitas coisas em comum, ao ponto que a tradução se torna muitas vezes impossível. Porém, além disso, Saussure estabeleceu uma segunda diferença entre o eixo paradigmático e o eixo sintagmático da linguagem. O eixo paradigmático era o das substituições. Vênus, por exemplo, pode ser substituída por estrela matutina ou estrela vespertina, sem que mude, em princípio, a significação. Mas outra coisa é o eixo sintagmático ou eixo das sucessões. Se começo a falar de Vênus e continuo dizendo, aspas, seduziu Vulcano, fecha aspas, já não posso substituir o significante Vênus por estrela matutina sem mudar o sentido da frase. Claro que agora Vênus está se referindo à figura mitológica. Ou, para retomar um exemplo caro a Ferdinand de Saussure, o significante árvore tem uma significação na língua espanhola, mas o sentido muda quando falamos de árvore de cerejas ou árvore genealógica. O sentido, enfim, se modifica de acordo com o sintagma ou com a sucessão discursiva. Substituição e sucessão vão converter-se no discurso de Derrida em duas formas da diferença. Mas sei também que o signo Vênus pode ser substituído por estrela matutina em certos casos. Não pode dizer-se, então, que os demais elementos estejam de todo ausentes, nem que esse significante esteja inteiramente presente. Uma vez mais, o elemento presente difere de si. Já Saussure definia a língua como um sistema de diferenças sem termos positivos. A identidade aparente do signo, em definitivo, é uma diferença real e, uma vez mais, a consciência nos engana. O sentido do termo Vênus muda se, ao continuar meu discurso, escrevo o substantivo planeta ou o nome próprio Vulcano. O sentido, portanto, se vê sempre adiado, de tal modo que o fio discursivo pode ser cortado em algum ponto. E que, se o fio discursivo pode ser cortado em algum ponto, isso não significa que termine, nem sequer quando se trata do ponto final de um livro. Isso é, as palavras subsequentes vão especificando, alterando o sentido das anteriores, e não há um final natural para este processo. Quer dizer, novas palavras sempre podem ser acrescentadas, modificando retroativamente o significado, modificando ou modulando o significado das anteriores. De modo que os termos ulteriores podem mudar retroativamente o sentido dos anteriores. E, como sempre, se pode agregar mais e mais palavras ou prolongar o discurso de maneira ilimitada, o sentido de cada termo fica sempre em suspenso. Podemos extrair algumas consequências desta proposta inicial de Derrida. Primeira consequência: se o significado de um significante já não é um referente, a coisa mesma, mas outro significante, então já não se pode falar de uma preeminência da fala sobre a escrita. Eu não sei porque em português se traduz o termo francês écriture como escritura, o que é um absurdo, porque escritura em português quer dizer uma coisa escrita, um papel com uma coisa escrita, e não o ato de escrever. Certo seria traduzir como escrita, mas, por uma frescura, eles traduziram como escritura, e continua assim, tem um monte de livro, né? O próprio livro do Derrida fica A Escritura e a Diferença. A escritura é um negócio que você pega quando você compra uma casa, né? Pega um papel que tem lá uma escritura, não é a escrita, né? Mas écriture em francês é escrita. Segunda consequência: se a significação não depende do referente, se as palavras não representam o que estava presente, então não podemos estabelecer uma distinção precisa entre o discurso unívoco da ciência e o discurso equívoco da ficção. Mas se a significação de uma palavra já não depende da relação com uma coisa, mas com outras palavras, também o literal é uma variante do figurado. Então, quer dizer, a linguagem figurada predomina sobre a linguagem literal e não ao contrário. Nesse ponto, Derrida reencontra Nietzsche, para quem as verdades não eram senão antigas metáforas esquecidas. Terceira consequência: se um significante remete sempre a outro significante e jamais a um referente, então as coisas não estão colocadas antes do discurso, mas ao contrário. Ou, para dar uma versão nietzschiana desta inversão, não existem fatos, somente interpretações. E toda interpretação interpreta outra interpretação. Resumindo, o mundo não é um conjunto de coisas que primeiro se apresentam e logo são nomeadas ou representadas por uma linguagem. Isso que chamamos nosso mundo é já uma interpretação cultural e, como tal, poética ou metafórica. Então, citando novamente Nietzsche, aspas, o mundo se torna fábula. O mundo, tal como é, só é uma fábula. Fábula significa algo que se conta e que não existe senão no relato. Se a interpretação nunca pode acabar, é simplesmente porque não há nada a interpretar. Não há nenhum primeiro absoluto a ser interpretado, já que o fundo de tudo é já a interpretação. Então, diz que na década de 80, um filósofo norte-americano, Richard Rorty, sustentava, convertia os filósofos, inclusive os cientistas, em poetas que se ignoram como tais. Daí prossegue ele: desde a perspectiva hermenêutica, nunca conhecemos a coisa tal como é fora dos discursos que falam acerca dela e, de alguma maneira, a criam ou constroem. Já um filósofo medieval como Duns Scot afirmava que não podemos comparar os juízos sobre as coisas com as coisas mesmas, porque só sabemos algo acerca das coisas graças aos juízos. Então, a conclusão é niilismo, enfim, não há nada fora das interpretações. Ou, se prefere uma versão nietzschiana, Deus morreu. Porque, recordemos que Deus era uma unidade verdadeira e boa, a aparição da coisa sem atributos, da coisa, digamos, anterior a qualquer juízo a respeito dela. Pois, porém, a filosofia até a própria ciência não convertem assim em variantes da retórica. Ao renunciar à ideia de uma verdade objetiva ou de um discurso racional, trata-se então de ficções mais ou menos convincentes ou verossímeis. Para a ciência positiva ou para a razão iluminista, habitamos a natureza. Para a hermenêutica, em câmbio, em contrapartida, vivemos num mundo, no sentido de mundo medieval, mundo moderno, como quando dizemos todo mundo sabe o que é a virtude ou a literatura. Todo mundo reconhece a chuva quando a vê cair, e assim por diante. Assim entendido, o mundo é um conjunto de significações, de saberes, de valores, de gostos, de certezas. Uma pré-interpretação ou uma pré-compreensão, como a chamava Heidegger. Daí que, para esse filósofo, não habitamos um território natural como os animais, mas um mundo, uma linguagem ou uma cultura. O espírito de um tempo o chamará mais tarde de Anivatimo. Minha consciência fala do verdadeiro e falso, escreve esse filósofo. Quando minha consciência fala de verdadeiro e falso, ela se crê desinteressada e objetiva, mas só cultiva e favorece a afirmação de meus interesses ou dos interesses daquele grupo ao qual pertenço, época, classe social, etc. Interesses que ela traz inconscientemente. Para a hermenêutica, explica Gianni Vattimo num ensaio recente, a verdade entendida como conformidade entre o enunciado e um estado de coisas depende daquela abertura originária ao mundo, abertura que se confunde com uma herança, um momento histórico, um destino. Bom, vamos parar por aqui e voltar a comentar um pouco, senão vai acumular muito material. Então, nós vamos ver, estão aqui acompanhando esse processo, pelo qual a crença iluminista em uma verdade objetiva que pudesse ser alcançada pela ciência, crença que, por sua vez, refletia longinquamente, vamos dizer, a tradição grega do saber apodíctico, do saber objetivo comprovado, acaba se substituindo, em razão da própria dinâmica interna do exame filosófico, na ideia de que não há verdade objetiva alguma, de que há somente a herança linguística e cultural dentro da qual nós vivemos e através da qual, e somente através da qual, o mundo nos chega. Bem, este trajeto, ele em vários pontos, ele se nutre de certos desvios ou erros de percepção muito, muito elementares, mas que muito elementares e muito pequenos no começo, mas que, como acontece, vamos dizer, num ângulo que vai se abrindo, então no começo a distância é pequena, mas à medida que você se afasta, a distância vai entre duas linhas vai aumentando. Aqui também acontece exatamente a mesma coisa. Certos pequenos erros de percepção que são cometidos e, por incrível que pareça, são compartilhados por vários filósofos de várias orientações diferentes, na medida em que cada um vai tomando as afirmações do anterior como território conquistado, a partir do qual, e somente a partir do qual, ele pode raciocinar. De certo modo, a estrutura da profissão acadêmica exige isso. Ela está continuamente atuando numa referência a si mesma, né, como se o advento de cada nova filosofia, de cada nova teoria, fosse efetivamente um território conquistado, um patamar. E você tem que raciocinar, então, a partir daquilo. Você nunca pode tentar voltar, vamos dizer, à experiência mesma. Mas, no caso, nós não podemos esquecer que Saussure tem razão quando ele diz que o significado de uma palavra, ou seja, a definição de uma palavra, não é a coisa, mas é um conjunto de outras palavras que a explicam. E essas palavras, por sua vez, vamos dizer, estão cada uma delas definida no dicionário por outras palavras, e outras palavras, e outras palavras, e outras palavras. Em suma, ele está tomando a língua, você pega uma língua em particular, todas as palavras delas estão registradas no dicionário e, em princípio, a língua está inteira no dicionário. Então, no dicionário, você não vai encontrar coisa nenhuma, você só encontra palavras. Tá certo? E o referente? Bom, o referente, que seria a coisa designada, o X a qual a palavra se refere, evidentemente não pode estar presente num dicionário, senão o dicionário não seria uma coleção de palavras e de suas definições, mas seria uma coleção de coisas. O dicionário seria o próprio mundo. Tá certo? Então, se você toma a língua como sistema, é evidente que você excluiu dela, em princípio, você já excluiu todas as coisas, porque o seu único objeto é a língua. Tá certo? Mas uma coisa é você examinar a língua, outra coisa é você dizer que nós só temos conhecimento das palavras e das suas significações acumuladas e não conhecimento das coisas. Porque se fosse assim, nós não poderíamos ter acesso ao dicionário enquanto coisa. Quer dizer, o dicionário seria apenas a coleção abstrata de palavras e não um objeto que você pode tocar, folhear, etc, etc, etc. Se você procurar no dicionário a definição de dicionário, você encontra um conjunto de palavras que define o dicionário. Você não encontra um dicionário. Tá certo? Então, a simples existência física do dicionário, né, mostra que o Saussure cometeu um erro de percepção tremendo. Que se a teoria do Saussure fosse certa, não seria possível consultar um dicionário. O dicionário só poderia existir como coleção ideal ou abstrata de todas as palavras, ou seja, como suposição de um sistema abstrato, e não como objeto ao qual ele tem acesso. No momento em que ele está falando do dicionário, né, ele está mencionando o dicionário como referente e não como significado. Quer dizer que se não existe o referente e se não é possível nenhum acesso ao referente, então também não se pode consultar um dicionário, pode-se apenas pensá-lo idealmente como coleção ideal ou potencial de palavras. Além do mais, quando Saussure constitui a linguística, a primeira preocupação dele é definir qual é o objeto próprio desta ciência e distingui-lo dos outros objetos possíveis de outras ciências. Mas acontece o seguinte: nenhuma ciência pode jamais estudar um objeto real, tal como ele é em si mesmo na experiência concreta. Isso é absolutamente impossível. Por quê? Todo objeto concreto, como todo fato concreto, ele se compõe não somente da pureza da sua essência, mas ele se constitui também de todos os acidentes que são metafisicamente necessários para que ele ocorra. Tá certo? Por exemplo, da definição de dicionário, não faz parte a indicação do lugar onde ele foi impresso, mas o fato é que o dicionário tem que ser impresso em algum lugar. Você não pode imprimir um dicionário, quer dizer, num lugar hipotético e inexistente, num lugar teórico. Quer dizer, tem que ter um endereço efetivo, tem uma gráfica, né, tem um rolo de papel efetivamente existente que será cortado e será. Então, as palavras serão impressas naquele objeto físico e não no significado dele. Né? Então, no momento em que Saussure define, por exemplo, que a origem da linguagem não é um problema linguístico, ele quer dizer o seguinte: a origem da linguagem não pode ser estudada por este método que eu estou concebendo para a linguística agora. Não quer dizer que o problema não exista, e também não quer dizer que a linguagem não teve nenhuma origem. Tá certo? É óbvio que teve uma origem pelo simples fato de que nós sabemos que o ser humano nem sempre existiu, e de que antes do advento do ser humano não havia linguagem entre as outras criaturas terrestres. Talvez existisse a linguagem dos anjos, tá certo? Mas esta não é o tipo de linguagem que Saussure estudaria. Então, a definição da língua como objeto da linguística pressupõe a separação entre esse fenômeno língua e todo o conjunto da acidentalidade necessária para que a língua exista. Então, como acontece em qualquer ciência, não se está estudando um objeto concreto, verdadeiro, mas está se estudando, vamos dizer, um objeto ideal. Toda a ciência estuda objetos ideais recortados abstrativamente dentro do campo da experiência. Isso quer dizer que toda a ciência deixa para trás, vamos dizer, um resíduo que é precisamente aquilo que torna o seu objeto real. Então, quer dizer, a realidade do objeto de uma ciência não pode ser estudada pelos métodos da mesma ciência. Ou, Dito de outro modo, se você pegar, por exemplo, a ciência física não pode por si demonstrar a existência de objetos físicos. Mas ela parte desta existência, tá certo? Que ela não explica e que ela também não fundamenta, e ela recorta dentro desse campo alguns aspectos que serão acessíveis ao estudo pelos métodos da ciência física. Então, o que acontece é que os filósofos que continuam raciocinando a partir, vamos dizer, dos postulados de Saussure, eles estão tomando este objeto língua, que é um objeto abstrato, concebido para ser estudado por uma ciência, como se fosse um objeto real. Que é um erro que o próprio Saussure não comete. Quer dizer, ele sabe que o objeto língua, tal como ele está definindo, é abstrato. Tá certo? A língua como sistema, como diz, só existe para o linguista. Tá certo? No uso prático da língua, a língua jamais é um sistema. Né? Nunca. Ou seja, quando você fala em português, a sua referência à gramática portuguesa é só um pedacinho da sua fala. Na verdade, você está continuamente se apoiando em objetos que são externos ao sistema da língua. Porque esses mesmos objetos poderiam ser designados numa outra língua. E se não pudessem, tá certo? Seria impossível você viajar e fazer turismo. Tá certo? Quer dizer, linguisticamente falando, se você tomar um dicionário como coleção de todas as palavras, tá certo? E for discernir as regras internas que definem a combinação entre essas palavras, você de fato não vai encontrar nenhum objeto real. Tá certo? Você vai encontrar, como diz Saussure, somente as suas definições, né? E a definição de uma palavra não se constitui, segundo ele, de um objeto, mas se constitui da diferença entre esta palavra e todas as outras. Tá certo? Porém, se você vai no armazém, você quer comprar um salame, você quer um salame real e não apenas a diferença entre o salame e tudo mais. Tá certo? Mesmo porque essa diferença seria infinita e você, se você comesse tudo o que está no armazém, tá certo? Sem chegar até o salame, tá certo? Não resolveria de maneira alguma o problema. No uso real da linguagem, nós estamos o tempo todo nos referindo a objetos externos à língua, tá certo? Sem os quais a língua não faria o menor sentido. Então, nesse sentido é que eu digo que a língua, de fato usada, ela não é um sistema. Tá certo? Ela, claro, ela tem um conjunto de regras, mas esse conjunto de regras não fecha. Porque você, para fechá-lo, você teria que incluir dentro da língua todos os objetos externos a que você está referindo. Por exemplo, quando você chama uma pessoa, hein? Você sabe perfeitamente que você não pode definir uma pessoa. Não tem como você definir, é? Quer dizer, se você escrever tudo que você sabe de uma pessoa, você ainda não esgotou. Tá certo? No entanto, quando você chama a pessoa, você está se referindo, quer dizer, a um ser real e não somente ao nome desta pessoa. Mesmo que o nome pudesse ser definido, o ato de chamar fulano, ciclano, Chiquinho, Zezinho, Mariazinha, né? Mostra que você está se apoiando num elemento extralinguístico. E que, longe de constituir um sistema em si, fechado e completo, a língua é apenas uma peça dentro de um conjunto ilimitado de relações possíveis. É isso. Você imagina, por exemplo, né, se o sujeito diz para a namorada dele, fulaninho, eu te amo. Você imagina a complexidade, vamos dizer, da história e vamos dizer, a imensa coleção de sentimentos e recordações e expectativas que está envolvido nessas três palavrinhas, tá certo? Isto não são significados dicionarizados, tá certo? Você se refere à experiência concreta daquele indivíduo. Fora dessa experiência concreta, essas três palavrinhas não fariam o menor sentido. Você pode pegar uma lata de massa de tomate e dizer eu te amo. Entendeu? Então, certamente, as palavras são as mesmas, as suas definições são as mesmas e a presença delas no dicionário é as mesmas, tá certo? Só que a diferença é a seguinte, lata de massa de tomate não responde, né? E é perfeitamente indiferente aos seus sentimentos, tá certo? Agora, nós sabemos que quando nós dizemos essas três palavras, eu te amo, tudo depende da resposta que você vai obter, né? Porque se a fulaninha respondeu, eu não quero nem saber de você, né? Né? Você e uma lata de sardinha para mim são a mesma coisa, tá certo? Então, este sentimento se converterá no seu contrário, o amor se converterá em ódio ou em desprezo, alguma coisa assim. Então, essas três palavras não fazem o menor sentido fora do seu uso real perante seres e objetos que não estão no dicionário nem podem estar, portanto, não estão no sistema da língua. Tá certo? Então, do meu modesto ponto de vista, longe de nós nascermos e vivermos dentro de uma constelação, vamos dizer, de símbolos que nos abarca e domina toda a nossa atividade cognitiva, ao contrário, essa atividade cognitiva se desenrola dentro de um universo real, dentro da qual ela é uma titica de galinha. Quer dizer, o conjunto da nossa língua, o conjunto das palavras que estão no dicionário, o conjunto das suas combinações possíveis, são absolutamente nada, tá certo? Em face, mas é de qualquer experiência real que você tenha. Não é isso? Então, a experiência não tem como ser substituída pelas palavras com que você se refere a ela. E todos nós sabemos que, na maior parte dos casos, a simples compreensão do que nós estamos dizendo depende de que o interlocutor tenha uma experiência idêntica ou análoga à nossa. Tá certo? Ora, a experiência dele, a vida dele, são elementos reais que não fazem parte do sistema da língua. São coisas que se passaram a um ente de carne e osso, tá certo? Que tem lá a sua vida biológica, tem seus sentimentos, tem sua história, etc, etc, etc. E não vejo como comprimir tudo isso dentro de um dicionário. Então, o que se passa aí é uma tremenda inversão do senso das proporções. Quer dizer, se você tomar a herança cultural, toda a herança cultural de qualquer cultura, a mais rica que seja, você encontrará no mundo real, no mundo da experiência, elementos que não estão presentes nessa cultura. Elementos que para essa cultura podem ser incompreensíveis ou até inexistentes, mas e que se tornam visíveis ao indivíduo que transite entre a sua própria cultura e esta nova cultura. Por exemplo, agora que eu estou aqui morando nos Estados Unidos, né, eu percebo, por exemplo, como é difícil para qualquer americano, mesmo o mais culto, raciocinar sem tomar os Estados Unidos como centro do mundo. É muito difícil. Porque tudo que acontece no mundo tem uma repercussão aqui. Tudo. É uma maneira de dizer, essa é uma hipérbole. Né? E às vezes tem mais repercussão aqui do que nos seus países de origem. Então se cria uma espécie de ilusão de ótica. Tá certo? Quando o indivíduo tem realmente a impressão de que o essencial aconteceu aqui. E que o que aconteceu no resto foi apenas uma consequência do que aconteceu aqui. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele disse o seguinte, olha, é um sujeito que está muito revoltado com o movimento conservador, porque ele acha que são todos traidores, são todos infectados de mentalidade esquerdista, etc, etc. Então ele disse, olha, me mostre algum dano que tenha sido feito, né, algum dano que tenha ocorrido nos últimos 50 anos, nos quais elementos conservadores não tenham, vamos dizer, participado ou desempenhado um papel até decisivo. E eu disse, olha, vou te dar um exemplo aqui. Nenhum conservador fez para os Estados Unidos um dano tão grande quanto Roosevelt fez nos encontros de Yalta ao entregar metade da Europa para a União Soviética. Né? Porque isso decidiu a vida de milhões de pessoas. Isso custou milhões e milhões e milhões de mortes, um sofrimento sem fim, tá certo? Que só veio a terminar quando encerrou a União Soviética em 1990. Então, igual nenhum conservador, por pior que seja, por mais traidor que seja, fez nada de parecido com isso. Daí ele se tocou e falou, ah, mas eu tinha pensado em consequências más apenas para os Estados Unidos. Eu falo, mas o que, que vocês americanos sofreram no último meio século, 60 ou 70 anos, que se comparasse ao sofrimento desse pessoal que vivia na Europa Oriental? Nada. Tá certo? Quer dizer, vocês aqui, comparado com aquele pessoal, vocês viviam como príncipes. Não tem que, o americano mais pobre, mais ferrado, estava muito melhor, tá certo, do que digamos, qualquer funcionário público na Tchecoslováquia ou na Hungria. Tá certo? Então, aí eu vi que faltava então o senso das proporções. Tá certo? Houve uma espécie de, vamos dizer, inversão do tamanho. Tá certo? Então, por que que eu percebi isso? Porque eu vim de fora. Então, eu comparo a minha experiência latino-americana e brasileira com a da experiência local aqui, né? E percebo algo que aqui dentro não seria tão fácil de perceber, mas eu só percebo isso porque eu vim de outro lugar, né? Então, se você viajar muito, conhecer vários países, várias culturas, você vai ter acesso a muitas experiências que não são facilmente formuláveis nos termos de qualquer dessas culturas, mas que são formuláveis para você. Então você vai estar sabendo de coisas que são perfeitamente reais, mas que não estão abrangidas no repertório de nenhuma dessas culturas em particular. Então, este simples fato, né, o simples fato de você poder observar esses, como é que diz, essas fronteiras entre culturas, mostra que você não está abrangido e contido dentro de uma cultura. Que tem algo em você que transcende todas as culturas do mundo. Tá certo? Mais ainda, qualquer um de nós tem a experiência elementar de perceber coisas, ou ter sentimentos, ter estados de espírito, que não são formuláveis nem mesmo na sua língua. Você percebe além do que você pode dizer. Mais ainda, você está percebendo essas coisas o tempo todo, né? Eu imagino, por exemplo, como seria engraçado você comparar todas estas conclusões que essas pessoas tiram da onipotência da linguagem, da onipotência da cultura, com o que se descobriu depois com o negócio da programação neurolinguística a respeito da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é um negócio tão importante que se você a retirar, a língua inteira fica incompreensível, né? Por exemplo, você imagina uma frase dita com várias expressões diferentes no olhar, né? Então, quer dizer que se você retira, não dizer, todo esse elemento que é percebido imediatamente e que em si mesmo é quase indescritível, né? A língua perde todo o sentido. Então, é claro que é absolutamente falso dizer que estamos envolvidos numa atmosfera cultural, tá certo? De modo que nada podemos pensar nem perceber fora dela. Isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode ter proclamado. É claro que a cultura em torno, ela impõe limites ao que você pode comunicar. Às vezes até comunicar a você mesmo, mas não perceber. Nós podemos dizer que aquilo que não é registrado em palavras passa e vai embora, tá certo? De maneira que pode ficar como se não tivesse existido, mas nós sabemos que existiu, tá certo? Então, por exemplo, toda a, vamos dizer, a impressão complexa que você tem em certos momentos onde da convivência humana, onde você está olhando cinco, seis pessoas e você, pela expressão dela, você percebe algo que está acontecendo. Você percebeu isso, mas se você não o formula em palavras, a coisa pode esquecer, mas nem por isso ela deixa de ser decisiva. Tá certo? Então, o criador da programação neurolinguística foi Milton Erickson. O Erickson era um sujeito paralítico. Então, ele, por não poder se mover, ele desenvolveu a capacidade de observação acima do normal. Tá certo? Então, ele, quando conversava com os seus pacientes, ele ficava observando, né, sutis diferenças de expressão no olhar, na boca, nas mãos, mudanças na cor da pele das pessoas, mudança na temperatura das suas mãos, e foi, aos poucos, ele foi formando uma coleção imensa, né, como se fosse, vamos dizer, um dicionário não verbal. Tá certo? E, aos poucos, aquilo foi tornando claro que toda esta comunicação não verbal era a base da comunicação verbal. Quer dizer, a comunicação verbal era um tiquinho dentro de, vamos dizer, um campo de observação imensamente mais vasta, que era onde efetivamente as coisas se desenrolaram. Então, isso quer dizer que a expressão verbal, ela não é feita, vamos dizer, para abarcar o mundo ou para descrever os fenômenos na sua totalidade. Não, ela apenas completa um pedacinho, tá certo? Deste fundo de percepção e comunicação não verbal, no qual já existe o entendimento espontâneo entre os seres humanos. Então, a língua só completa um pedacinho, ou ela completa e ela estabiliza, ela cristaliza certas experiências. Quer dizer, o que foi percebido pode ser registrado como língua para tornar mais fácil a recordação daquilo. Na medida que eu estou falando aqui, por exemplo, agora, né, cada um de vocês sabe a que eu estou me referindo, por quê? Porque você tem essa experiência, vamos dizer, da comunicação não verbal, da diferença de, por exemplo, diferença de tom de voz. O tom de voz não entra no dicionário, meu Deus do céu, né? A mesma palavra, né, pode ser dita com 1.000 tons diferentes e passa a significar coisas diferentes que não são dicionarizáveis. Tá certo? Que não fazem parte do sistema da língua. Então, a ideia da língua como sistema, ela se impregnou de tal maneira na cabeça dos filósofos acadêmicos, sobretudo europeus, né? De modo que eles começaram a se ver como fantoches movidos pelo sistema da língua. Tá certo? Então, bom, não deixa de ser uma experiência humana possível. Tá certo? Mas digo, onde esta experiência entra na própria língua? Nem esta experiência, tá certo, pode ser dicionarizável. Ou seja, a própria experiência que eles estão vivendo não entra dentro do campo, né, semântico dentro, no qual eles estão falando. Então, aí é um exemplo assim, de paralaxe cognitiva levado à enésima potência. Porque o fato de os indivíduos estarem dizendo o que eles estão dizendo prova que o conteúdo que estão dizendo é falso. Então, outra coisa, toda essa discussão pressupõe que se existe conhecimento, existe acesso a uma realidade objetiva, esta realidade objetiva tem de ser inteiramente verbalizável. Então, isso quer dizer que se você não encontra a realidade objetiva, né, dentro do campo daquilo que foi verbalizado, a realidade objetiva não existe ou é inacessível, o que é uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Porque na mais mínima reação de um indivíduo, humano ou até animal, ao seu ambiente físico imediato, você percebe a adequação entre uma coisa e outra. Por exemplo, se você vem dirigindo um carro e vem uma criança atravessando, você para o carro. Né? Isso quer dizer, você percebeu uma presença real de um ser vivo, percebeu um risco real, iminente, e você tomou uma atitude que é inteiramente pertinente à situação objetiva. Tá certo? Portanto, nós temos que admitir que existe o conhecimento da realidade objetiva, que esse conhecimento se expressa em primeiro lugar, mas não só, vamos dizer, na adequação das nossas reações físicas ao ambiente externo, tá certo? E que não há nenhuma possibilidade de você reduzir a totalidade do conhecimento humano a uma massa de combinações subjetivas chamada língua, chamada cultura ou chamada qualquer outra coisa. Então, toda esta linha de pensamento, ela mostra uma certa hipnose destes pensadores em face do fenômeno da língua, tá certo? Do fenômeno da significação. Então, o Saussure estava certo ao dizer que o referente, isto é, a coisa, o X ao qual as palavras se referem, não está presente na língua. Eu digo, bom, seria estranho que estivesse, porque daí você, se estivesse presente, não haveria diferença entre você falar de um sanduíche e comê-lo. Tá certo? Então, o que ele está dizendo é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, as palavras não são as coisas. Tá certo? E dentro de um dicionário, tá certo, nós não encontramos as coisas, mas somente as suas definições, que se constituem de outras palavras. Mas note bem, quem quer que tenha consultado um dicionário, percebe claramente que a definição de uma coisa não é suficiente para você saber a que a palavra se refere. Se você tivesse somente as significações, sem a experiência de nada, você não entenderia nada de um dicionário. Quer dizer, você está continuamente completando o dicionário com recordações que você tem da experiência que teve com as coisas. Tá certo? E dizer que essa experiência é totalmente condicionada, vamos dizer, pela sua cultura, nos coloca o problema. O que você quer dizer com cultura? Né? Por exemplo, o sujeito nasceu numa tribo no Alto Xingu, tá certo? Mas quando ele tinha 12 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Fez um curso secundário no Rio de Janeiro, depois ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, né? Se tornou PhD em física e agora está dando aula no MIT. Qual é a cultura dele? Quando as pessoas dizem, nós somos homens do nosso tempo, homens da nossa cultura, eu falo, bom, isso aí é uma frase que todo mundo repete e que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, quando nós lemos Santo Tomás de Aquino, tá certo? Ele evidentemente ele pertencia a um certo ambiente, a uma certa cultura, que é a cultura da Itália e da França. Ele nasceu na Itália e foi levou uma parte da sua vida de professor na França. Então, são essas culturas que ele tinha, tá certo? Mas ele foi muito mais influenciado por Aristóteles do que por qualquer elemento que estivesse presente na cultura contemporânea. Inclusive, Aristóteles não fazia parte da cultura naquela época. Aristóteles tinha sido reintroduzido ali pelo professor de Santo Tomás, que era Santo Alberto. E era uma novidade, e para muitas pessoas era uma novidade chocante. Tanto que houve um concílio que condenou 28 teses de Aristóteles. Quer dizer, Aristóteles não foi recebido no Ocidente de braços abertos. Foi Santo Tomás e o próprio Santo Alberto que deram um jeito na coisa para tornar aquilo engolível, palatável. Tá certo? Então, este elemento estranho, vindo de uma cultura que então era, nós estamos falando do ano 1100, então estava 1.500 anos afastado, afastado no tempo, 1.500 anos, afastado no espaço, porque era de origem grega, e mais afastado ainda porque tinha vindo até o Ocidente através de edições árabes. Então, este elemento totalmente externo à cultura local teve mais influência sobre a cabeça de Santo Tomás de Aquino do que qualquer elemento que estivesse ali presente. Não há nenhum, vamos dizer, nenhum autor contemporâneo, nem o próprio Santo Alberto influenciou Santo Tomás tanto quanto Aristóteles. E por que Aristóteles influenciou Santo Tomás? Porque Santo Tomás quis. Ele teve a curiosidade de saber aquilo e foi. E ele, então, recebe esta injeção de uma cultura inexistente, uma cultura já extinta, através de uma terceira cultura que ele não conhecia de maneira alguma. Ele não falava árabe, aliás, ele nem falava grego. Santo Tomás não falava grego, foi tudo traduzido para ele por um amigo dele chamado Reginaldo. Então, e no entanto, você tira o Aristóteles de dentro do Santo Tomás fica absolutamente incompreensível, você não sabe do que ele está falando. Mesmo nos livros que são de teologia, tá certo? Mais ainda, os próprios elementos da cultura local. O que é cultura local? Os profetas hebraicos são parte da cultura franco-italiana? Não, é um elemento completamente externo, que foi ali e, vamos dizer, se foi introduzido ali e acabou ocupando um espaço. Então, não dá para você dizer qual era a cultura local de Santo Tomás de Aquino. A cultura local de Santo Tomás de Aquino era franco-ítalo-arábico, né, greco-latina. Tá certo? Isso se não teve mais alguma mistura aí, né, que eu não estou lembrando. Então, não existem limites da cultura, de modo que você possa dizer que o indivíduo é fruto da sua cultura ou está dentro da sua cultura. Tá certo? Você pode se abrir, vamos dizer, a culturas estranhas, culturas longínquas, de modo que elas te influenciem muito mais do que a sua cultura de origem. Por exemplo, se você pegar o que é a cultura. Meu filho, você pega o que se chama de cultura brasileira hoje e tenta explicar a minha pessoa como fruto da cultura brasileira. É impossível. É impossível, porque desde menino eu me abri a coisa que vinha de outro lugar e que ninguém em volta sabia o que era. Vocês sabem, vou dizer, o número enorme, por exemplo, de autores que eu introduzi no meio brasileiro. Pai, se fui eu que introduzi, eu não posso ter recebido deste mesmo meio, né? Então, esta ideia, vamos dizer, da cultura, como se fosse uma redoma que nos abarca e limita tudo que nós percebemos, né? Como diz a Lévi-Strauss, existe uma, entre eu e o mundo existe uma almofada cultural. Existe enquanto você não fura a almofada, meu Deus do céu. Né? Além do mais, né, eu tive certas experiências que não vêm de cultura alguma. Né? Por exemplo, eu já contei para você que tão logo eu nasci, eu fiquei doente durante 7 anos. Né? Então, eu tive a experiência da dor durante todos os dias da minha vida até os 7 anos. Todos os dias. De que elemento cultural é esse? De que cultura veio isto? É? Isto, de certo, teve mais influência sobre a formação da minha mente do que todos os elementos culturais que eu possa ter recebido em seguida. Eu me lembro que, inclusive, a minha absorção de elementos culturais foi mais lenta por causa disso, porque enquanto os meninos estavam brincando na rua, conversando uns com os outros, recebendo influência da sua cultura, né, eu estava lá, morre ou não morre, tá certo? Sem aprender coisíssima nenhuma. Tanto que eu me lembro quando eu fui para a escola aos 8 anos de idade, eu era um bebê, eu não sabia coisa nenhuma, não entendia nada do que estava se passando. Tá certo? Então, de como podemos reduzir, vamos dizer, essa experiência tão duradoura e tão marcante a um elemento cultural? Isso é inteiramente absurdo, não é isso? Então, por exemplo, até hoje noto que a minha vivência de tempo é muito diferente da das outras pessoas. Por exemplo, se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, e eu não sei quando vai dar para fazer, se eu tiver que esperar 20 ou 30 anos para fazer a coisa, para mim não faz a menor diferença. Por exemplo, eu lancei, né, o livro Os Ensaios Reunidos do Otto Maria Carpo aos 48 anos. Mas a ideia apareceu na minha cabeça quando eu tinha 18. Quer dizer, levaram exatamente 30 anos para realizar um projeto, e isso para mim não é a grande coisa. Quer dizer, o meu nível de paciência é muito maior do que a média das pessoas, mas é por um elemento cultural, foi a minha cultura que me ensinou a ser assim, a cultura brasileira, né, que é tão nervosa, tão superficial, tão epidérmica, ela me ensinou a ter paciência, mas ela não me ensinou nada. Tá certo? Ao contrário, foi uma experiência física que me ensinou a ter um grau de paciência que, às vezes, contrasta com as outras pessoas e as perturba. Hã? Porque, do mesmo modo que eu tenho uma noção mais demorada de tempo, eu, às vezes, trato as pessoas como se elas também tivessem a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que o sujeito, se eu posso esperar 30 anos, o outro também pode. Quer dizer, eu digo que vou fazer alguma coisa e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não fiz, o sujeito pensa que eu mudei de ideia, que eu esqueci nada, estou na mesma. Né? E às vezes eu deixo as pessoas esperando muito mais do que elas aguentam esperar. Isso já aconteceu várias vezes, já criou vários problemas para mim. Então, vamos dizer, a minha própria vivência de tempo não tem nada a ver com a cultura na qual eu nasci. E do mesmo modo, outras pessoas tiveram outras experiências determinadas por fatores que não são culturais de maneira alguma e que, de certo modo, emolduram todos os elementos culturais que o indivíduo vai receber. Então, é muito importante nós acompanharmos esta linha de desenvolvimento do pensamento filosófico, por quê? Porque ela é adotada em todas as faculdades de filosofia do país como se fosse a evolução da filosofia, como se fosse o estado atual da filosofia. Então, esta atmosfera definida, vamos dizer, pela fenomenologia, pela filosofia analítica, pelo Jacques Derrida, por Heidegger, por Wittgenstein, por Richard Rorty, é onde você entra quando entra na faculdade de filosofia. Quer dizer, este é o diálogo filosófico que existe lá dentro. E, evidentemente, qualquer coisa que saia disto soa aos ouvidos de quem está lá dentro como se fosse uma coisa muito estranha, extemporânea, ou como se fosse um elemento bárbaro, não culturalmente elaborado. Por quê? Porque eles estão exclusivamente dentro desta cultura, eles se trancaram dentro dela, fazem questão de não ver nada fora dela. Desconhecem o que vem de fora, então você, para falar com eles, você vai ter ou que estourar a linguagem deles, ou se adaptar a ela de algum modo, mas na hora que você se adapta a ela, você se torna incapaz de transmitir elementos de fora. Tá certo? Então, isso quer dizer que estudar a filosofia no Brasil, e mesmo em muitas faculdades da Europa, é entrar dentro desta atmosfera, né? Outro dia eu estava lendo um livro de uma autora que chama Chantal Delsol. O livro chama-se Lições Não Aprendidas do Século XX. É um belo livro sobre certos aspectos, né? Mas ela analisa o estado de espírito do europeu culto médio hoje em dia e diz que o europeu está aprendendo a viver sem esperança. Ou seja, ele vive apenas para o dia de hoje. Ele não tem esperança, não deposita nenhuma esperança na história humana. Ele também já não acredita na outra vida, no outro mundo, na vida eterna. Então, ele acredita somente no dia de hoje. Então, o dia de hoje é, vamos dizer, a oportunidade de desfrutar de mais algumas sensações agradáveis antes que a morte chegue. Tá certo? Como a morte vai chegar e depois da morte vem apenas o nada, então o maior interesse é prolongar esta vida o máximo que se possa e durante o decorrer da vida obter o máximo, né, de bem-estar e de segurança que você possa desfrutar. Então, daí a necessidade permanente, vamos dizer, de proteção que essas pessoas têm. Tá certo? Porque se, vamos dizer, as sensações que você obtém em vida são tudo o que existe, tá certo? Então, a perspectiva da morte se torna uma coisa realmente intolerável, né? De certo modo. Então, trata-se de esticar a vida e melhorá-la, tá certo? Então, você precisa de toda a assistência médica possível, de toda a segurança, a previdência social possível, tá certo? Você precisa de todos os bens de consumo que você possa adquirir, assim por diante. Isso é tudo, tá certo? E depois ela contrasta isso com a experiência de outras civilizações que também não tiveram a perspectiva de mudança social, não tiveram esperança na história. Por exemplo, você pega 5 milênios de história chinesa, você vê que nenhuma geração de chineses, né, depositou nenhuma esperança no futuro histórico. Futuro para eles não significava absolutamente nada, tá certo? Ou se pega a civilização egípcia, etc. Acontece que em todas essas civilizações, né, você tinha a ideia da imortalidade e essa imortalidade era presente. Note bem, não era nem como se tornou depois, já num estágio mais avançado do cristianismo, vamos dizer, uma perspectiva da imortalidade post-mortem. Quer dizer, você participava da imortalidade pelo simples fato de você estar inserido dentro daquele conjunto cósmico cultural que o abrangia. Tá certo? Então, eles não tinham a perspectiva de futuro e nem tinham a perspectiva da salvação, mas tinham a perspectiva da eternidade. Então, isso quer dizer que o futuro não contava para eles, tá certo? Mas não no sentido em que não conta atualmente para o europeu. Quer dizer, essa situação que a Chantal Delsol descreve, é característica, vamos dizer, da perda da esperança numa mutação histórica. Mas essa esperança da mutação histórica, ela nasce, ela vai se formando a partir do século XVII, XVIII, como uma evolução muito peculiar da civilização cristã, tá certo? Em que a perspectiva da vida eterna, a perspectiva da salvação vai sendo substituída por uma perspectiva de futuro. Quer dizer, a noção de uma outra escala de existência para cima da existência terrestre desaparece e, vamos dizer, os benefícios, o prestígio, né, da vida após a morte são simplesmente jogados para uma outra etapa da mesma temporalidade terrestre. Tá certo? É o que o Erich Fröhlich chama, num termo horroroso, né, a imanentização do escatón, né? O escatón seria as últimas coisas, o fim, tá certo? A transmutação da temporalidade terrestre em eternidade. Isso é substituído pela transmutação de uma determinada estrutura social em outra estrutura social, ainda dentro da temporalidade terrestre. É claro que, tão logo se descreve a coisa nestes termos e se percebe que a origem dessa coisa foi uma espécie de torção da perspectiva cristã, é claro que esta esperança de futuro, ela não poderia durar muito, por assim dizer, ela não tinha futuro, né? Quer dizer que o acúmulo de experiências negativas, deprimentes e terríveis, que foi provocado justamente por esta expectativa, por esse desejo, por essa esperança, ele mostra que é um tipo de esperança que se destrói a si mesma por definição. Não é isso? Então, de tal modo que o homem moderno ficou reduzido a duas possibilidades. Ou ele aposta numa possibilidade de futuro que custará mais morte, mais destruição, mais sofrimento, etc., etc., e que nunca realizará a promessa de futuro. Ou então ele fica reduzido a viver no dia a dia como um bichinho, tentando desfrutar ao máximo do que ele pode e, portanto, tentando se proteger o mais possível da morte, das doenças, dos perigos, etc., etc. Quer dizer, a simples hipótese de você reduzir a vida humana à escala da temporalidade terrestre já é uma coisa que vai contra tudo que toda a experiência milenar de todas as outras civilizações. Quer dizer, todas tinham uma visão de imortalidade, uma visão de eternidade e sabiam estar vivendo, vamos dizer, dentro de uma esfera terrestre que, por sua vez, estava colocada dentro de uma outra esfera imensamente mais ampla que dava a razão de ser de tudo o que acontecia aqui. Na medida que desaparece esta outra dimensão, o pessoal já chama de transcendência, o que até não é muito bom, porque se você chama de transcendência, está definindo por relação à temporalidade terrestre, não definindo substantivamente. Na medida que desaparece esta outra dimensão, é claro que a humanidade afetada por essa transformação já está vivendo dentro de um mundo falso. Quer dizer, criou-se um círculo de experiência limitada e só não existe nada fora disto, tá certo? Mas este isto que sobra para conhecer, que seria então a existência num mundo natural, físico, tá certo? Ela, por sua vez, ela contém já as suas próprias contradições internas, como se vê no desenrolar desta mesma filosofia. Quer dizer, este tipo de crítica que Derrida e Heidegger e Rorty fazem ao conhecimento objetivo, ele até certo ponto ele se aplica de fato à concepção científica atual. Isso quer dizer que se esta análise deles não invalida todo e qualquer conhecimento objetivo possível, ela invalida sim a ciência tal como concebida no iluminismo. Então, nós temos hoje uma situação muito paradoxal no mundo acadêmico. É que, por um lado, toda a confiança que as ciências tinham no seu poder de apreender a realidade como tal, a realidade objetiva, está sendo diluída e corroída dia a dia, ao ponto que, dentro do próprio campo da metodologia científica, já não se admite mais que a ciência conheça verdades objetivas, mas apenas que tenha descrições apropriadas, temporariamente apropriadas de certos fenômenos ou de certas constâncias. Descrições que podem ser invalidadas no todo ou em parte amanhã ou depois por qualquer outra descoberta, entre aspas. E, então, a ciência nesse sentido se torna, quer dizer, apenas uma sugestão. Quer dizer, a ciência não te diz como as coisas são, mas ela apenas dá sugestões temporárias. Essa situação é evidentemente intolerável, porque nós sabemos que a ciência, no sentido moderno, ela surge de uma herança grega que era baseada na ideia do conhecimento objetivo. Eu vou ler aqui um pedaço para você de um outro livro, um livro esplêndido, né? Les enjeux de la rationalité. Enjeux são os objetos que estão em jogo. Do Jean Ladrière, que é um filósofo e matemático francês, autor de um outro livro espetacular sobre os limites internos dos sistemas formais. Então, diz ele aqui: a ciência moderna nasceu e se desenvolveu num ambiente cultural que estava já profundamente marcado pela ideia de racionalidade. Mas esta apoiava-se essencialmente nas bases filosóficas legadas ao Ocidente pela cultura grega. Ora, o que dominou a concepção da razão que se elaborou no contexto do pensamento grego é a ideia de um saber especulativo regrado pelo critério da verdade. E a verdade, ela mesma, era entendida como correspondência entre a representação, tal como se exprime no discurso, e a realidade. O saber especulativo é da ordem, pertence à ordem da visão. Ele comporta, de certo, uma articulação que pode ser extremamente complexa, mas, através da arquitetura conceptual na qual ele se exprime, é preciso ver o mundo de uma maneira adequada, e esta apreensão justa é, em si mesma, a última finalidade do saber e, num certo sentido, a finalidade da vida mesma. O conhecimento verdadeiro conduz à contemplação da realidade tal como ela é. Mais exatamente, ela permite compreendê-la nos seus princípios, isto é, na sua origem e, por esse meio, naquilo que ela tem de mais essencial em tudo aquilo que é. Ver o mundo na dimensão dos princípios é vê-lo na sua eclosão, no seu jorrar, na sua eterna juventude. Tema que exprime igualmente, ainda que em contexto diferente, tema que é expresso também, ainda que em contextos diferentes, a imagem do eterno retorno, são expressos tanto pela imagem do eterno retorno quanto pela ideia de uma visão subspécie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade. Sem dúvida, a filosofia clássica abre um lugar, ao lado da razão especulativa, à razão prática, mas ela concede a prioridade à razão especulativa e, nas suas formas mais consequentes, coloca mesmo nela a razão de ser e a finalidade da razão prática. Se problemas se colocam na ordem da ação, é porque o homem é complexo, em particular porque há nele uma dualidade, talvez uma oposição entre sensibilidade e intelecto. Mas, em última instância, é na atualização das potências do intelecto que o homem encontra a sua harmonia completada. A ciência comporta incontestavelmente um componente cognitivo e pode-se dizer mesmo que há nela um aspecto de contemplação. E a ideia clássica da verdade desempenha certamente um papel regulador nas suas demarches. Isso explica que se tenha podido, durante muito tempo, interpretá-la à luz dos conceitos fundamentais da filosofia clássica. Mas, quando se tornou evidente que a ciência não podia ser considerada um departamento da filosofia, que ela tinha os seus próprios princípios, os seus próprios métodos, continuou-se a considerá-la como uma modalidade do saber teórico e, portanto, a situá-la na perspectiva de um ideal especulativo e contemplativo. É esse gênero de interpretação que se reencontra, por exemplo, na ideia relativamente corrente segundo a qual as teorias científicas, prestem bem atenção, substituindo-se umas às outras, se aproximam assintoticamente, assíntota é uma curva que parece que vai chegando, mas vai virando, nunca chega, de que a ideia relativamente corrente de que as teorias científicas, ao substituir-se umas às outras, se aproximam assintoticamente da teoria inteiramente verdadeira, que seria uma representação adequada da realidade. É também esse gênero de interpretação que se reencontra na ideia de que a ciência é o único verdadeiro caminho que conduz à sabedoria. Esta concepção retoma quase textualmente a noção antiga da salvação pelo conhecimento, a salvação sendo entendida como a conquista de uma atitude justa e totalmente harmonizada em face do mundo e de si mesmo, como a entrada num estado superior de unificação, onde todas as contradições da existência estão superadas. Então, diz ele que esta expectativa do saber totalmente adequado, saber totalmente verdadeiro, está no fundo da constituição da ciência moderna. Agora, é evidente que a ciência moderna não pode realizar isso, nem mesmo assintoticamente. Por quê? Se nós não temos sequer, quer dizer, a noção da verdade científica, mas temos apenas da adequação científica provisória, tá certo? Então, você falar de uma aproximação da verdade é impossível, porque a noção de verdade já foi neutralizada. Tá certo? Então, isso é o mesmo que dizer que nenhuma teoria científica jamais pode se impor como verdadeira. tá certo? Apenas, vamos dizer, como uma adequação provisória. Porém, ao mesmo tempo, vamos dizer, o prestígio da ideia de conhecimento verdadeiro e o prestígio deste sonho da adequação total, quer dizer, da salvação pelo conhecimento, continua embutido dentro da própria atividade científica, tá certo? Então, isso quer dizer que a pretensão, a presunção de aproximar-se do conhecimento verdadeiro ainda está presente e é um dos motores motivacionais mais fortes da atividade científica, ao mesmo tempo em que, no exercício real da ciência, se reconhece que nada disto é possível. Tá certo? Então, quer dizer, a ciência que se exerce atualmente é um paradoxo. Está montada em cima de um paradoxo. E é justamente a impossibilidade de sair desse paradoxo que cria, então, vamos dizer, a existência do cientista como uma espécie de auto-engano permanente, uma farsa permanente. E o indivíduo que está vivendo segundo uma farsa, ele naturalmente ele tem que encontrar alguma compensação para isso, porque é uma coisa muito angustiante. Daí que a presunção da autoridade social da ciência seja paradoxalmente crescente. Quer dizer, quanto mais se reconhece que a ciência nada pode dizer de verdadeiro e definitivo, mais se presume que a autoridade da ciência deve ser aceita e deve ser imposta a todo mundo através de órgãos de governo. Por exemplo, quando se diz, você não pode comer isto ou aquilo, quantas vezes já os governos já não interferem proibindo determinados comidas ou determinadas substâncias e depois se descobre que aquilo estava totalmente errado? Você se lembra todo o barulho que se fez em torno do colesterol durante 30 anos e depois se descobre, não, colesterol é absolutamente necessário, nem todo colesterol é ruim, etc, etc. Não? Do mesmo modo, tem hoje este códex alimentares que pretende regular tudo que a humanidade pode comer ou não pode comer. Né? Aí no Brasil, por exemplo, já estão proibindo certos anúncios de certos alimentos, etc, etc. Mas dia menos dia você descobre que esses alimentos nada tinham de prejudicial. Né? Houve esse fenômeno do DDT, que foi proibido no mundo inteiro e que depois, resultado, a malária, que era uma doença que não existia mais, voltou, né? E hoje já tem proporções endêmicas aí em várias partes do mundo, ao mesmo tempo que se descobre que o DDT não fazia tão mal assim, ou talvez não fizesse mal algum. E assim por diante. Quer dizer, este debate interno da ciência, ele prossegue indefinidamente e, ao contrário, os cientistas, eles se gabam de que a sua atividade é permanentemente autocrítica e não dogmática. Tá certo? Porém, se é permanentemente autocrítica e não dogmática, então isso é contraditório com a presunção de uma autoridade publicamente válida. Se o que eu estou dizendo é apenas provisório, tá certo? Então, a minha ideia provisória não vale mais do que uma outra ideia provisória. Tá certo? Então, e aí se aplica, vamos dizer, toda esta crítica linguística de que, no fim das contas, vamos dizer, a linguagem científica também faz um vasto uso de metáforas e figuras de linguagem e, na maior parte dos casos, ela não sabe do que está falando. Aliás, parênteses, não sabe e não pode saber, porque a investigação crítica do sentido último dos conceitos da ciência não faz parte de ciência nenhuma. Então, toda a ciência tem que partir de axiomas mais ou menos arbitrários fundados em figuras de linguagem. Tá certo? Então, nesse sentido, essa crítica está inteiramente correta, e se ela não se aplica a toda e qualquer presunção de conhecimento humano, ela se aplica perfeitamente à ciência tal como se pratica hoje. Porém, esta consciência de fragilidade, né, aliada à nostalgia da aspiração do conhecimento total e universalmente adequado, e aliado ainda ao prestígio atual da tecnologia que se atribui, certo ou erradamente se atribui à ciência, eu creio que tecnologia tem uma dialética própria, tá certo? E só parcialmente depende da ciência, mas de qualquer modo, popularmente a tecnologia é tida como um mérito devido à ciência. Tudo isto coloca o cientista numa posição muito desconfortável e é isto que explica a onda de charlatanismo científico que hoje, nos últimos 30 ou 40 anos, tá certo? Onde, publicações altamente respeitáveis, como Lancet, acabaram se deixando comprar, tá certo? Por anunciantes que ofereciam mais dinheiro para alardear um tratamento do que outro tratamento, e assim por diante. Então, a confiabilidade efetiva da atividade científica diminui à medida que, através dos organismos internacionais, e através do aparato burocrático universitário e através da indústria, a autoridade pública da ciência se presume cada vez mais, como é que se diz, digna de ser obedecida por todo mundo. Então, é uma situação extremamente paradoxal que é vivida pelos cientistas e que, na mesma medida, este paradoxo da existência deles se projeta sobre nós e afeta a vida de cada um. Né? Então, na mesma medida, o uso de critérios estritamente científicos e racionais nas discussões científicas acaba tendo que ser banido de uma maneira ou de outra. Porque se... Vamos dizer, é absolutamente necessário impor à autoridade de certas teorias que nós não podemos provar, e que não é que não podemos provisoriamente provar, não podemos jamais. Então, é evidente que, nesse momento, a ciência começa, vamos dizer, a adotar certos procedimentos que antigamente eram mais característicos da autoridade religiosa. Tá certo? Sendo que, para fazer isso, não tem sequer a fundamentação de tipo teológico que a religião pode oferecer. Né? Quando nós vemos hoje, por exemplo, a presunção de autoridade absoluta da teoria da evolução, que não admite discussão, tá certo? Ao mesmo tempo, né, continua se gabando de ser uma atividade não dogmática e sim autocrítica. Então, nós não sabemos mais o que fazer. Esse negócio, afinal de contas, é dogmático ou é autocrítico? Né? Porque vocês... A própria alegação de ser autocrítica é usada para fortalecer a autoridade dogmática. Quer dizer, você não pode discutir a nossa atividade, por quê? Porque a nossa atividade consiste de discussão autocrítica. Então, é claro que é uma situação psicótica. E eu creio que as várias linhas de desenvolvimento do pensamento moderno, todas elas desembocam em algum negócio psicótico. Tá certo? Porque todas elas têm a contaminação da paralaxe cognitiva, isso é da falsidade existencial daquela atividade cognitiva, e tem também, vamos dizer, a contaminação da atividade revolucionária, quer dizer, a esperança messiânica de que através da ciência, ou através disso, ou através daquilo, vamos construir um mundo melhor. Né? É muito difícil você encontrar no mundo moderno qualquer atividade intelectual relevante que não esteja de algum modo afetada por essa coisa. É, né? Se você procurar, dizer, por que as pessoas são afetadas de mentalidade revolucionária, mesmo quando não têm essa intenção, e mesmo quando odeiam os produtos historicamente conhecidos dos movimentos revolucionários? É simples, porque não há outra cultura. Não há cultura não revolucionária ou anti-revolucionária. Você tem a cultura contra-revolucionária, que é coisa completamente diferente, que é uma parte do movimento revolucionário. Né? São movimentos revolucionários criados para neutralizar outros movimentos revolucionários usando os seus mesmos métodos. Tá certo? Como, por exemplo, a direita francesa, a velha direita francesa foi muito prolífica em propostas desse tipo. Ah, aqui nós temos que montar o reino de Cristo na Terra. Então, vai ver como é que eles vão realizar o reino de Cristo na Terra, pelos mesmos meios do movimento revolucionário. Então, isso eu chamo a ideologia contra-revolucionária. Mas uma cultura anti-revolucionária, quer dizer, uma cultura que rejeita na base a ideia de qualquer revolução, ela é inexistente atualmente. Então, por falta de alternativas, vocês sempre acabam falando na linguagem do movimento revolucionário. O movimento revolucionário é uma coisa avassaladora. Ele é, vamos dizer, a origem, a fonte de quase tudo o que se criou na cultura do Ocidente nos últimos 200 anos. E é tentar raciocinar fora dos cânones dele é uma coisa extremamente trabalhosa, mesmo porque quando você tenta, mesmo que você consiga fazer isso, quando você tenta se explicar, né, o seu interlocutor vai entender você nos termos do movimento revolucionário. Por exemplo, essa semana também estava conversando com um amigo meu E ele dizia, olha, você está falando do movimento revolucionário, mas você tem que levar em conta também a mentalidade burguesa. A mentalidade burguesa, ela busca apenas a sua comodidade, ela é sempre afetada, vamos dizer, de covardia e tal. Então, ela é, vamos dizer, já o começo da mentalidade revolucionária. Eu falei, não, de jeito nenhum, porque esta mentalidade burguesa, que é de se autopreservar, de não correr risco de maneira alguma, né, e de tentar só viver para obter mais vantagens, quer dizer, uma espécie de cálculo hedonista, né, quer dizer, de tentar antes rico com saúde do que pobre e doente. Isso aí é um elemento permanente na história humana. Você encontra essa mentalidade em Roma, na Grécia Antiga, na China, na Índia, todo lugar que você procurar, você vai encontrar essas pessoas. Mas a mentalidade revolucionária não existe na história antes da modernidade ocidental. Isso é muito importante entender, isso é fundamental. Você encontra elementos separados que vieram depois a compor a mentalidade revolucionária, mas você não encontra o conjunto, o sistema, a mentalidade revolucionária como geradora de cultura. Isso você não encontra em parte alguma. Por exemplo, você antes do século XVIII, você não encontra nenhuma crítica integral da sociedade humana, crítica que é absolutamente essencial ao movimento revolucionário. Você encontra críticas a este ponto, aquele ponto, aquele ponto. Mas não, vamos dizer, uma condenação integral da sociedade humana acompanhada de uma proposta de sociedade nova. Isso você não encontra, isso simplesmente não existe. Ah, se você falar, mas aqueles autores que escreviam utopias, Thomas More, por exemplo, ou Platão, eu digo, olha, assim, a utopia de Thomas More não é uma proposta, é uma discussão. E a discussão termina com a conclusão da inviabilidade da utopia. E, mais ainda, a República de Platão. Platão faz aquela hipótese, vamos dizer, da sociedade perfeita para depois dizer que, devido à prevalência da lei dos ciclos históricos, isso tudo se desfaria, né? Quer dizer, não ia durar. Tá certo? Quer dizer, mesmo supondo-se que fizesse uma sociedade perfeita, não ia durar. Então, isso não, nem mesmo a utopia de Thomas More tem nada a ver com a mentalidade revolucionária. Absolutamente nada. Quer dizer, aquela é um estudo sobre hipóteses de futuro, um estudo altamente crítico e autocrítico, né? Então, eu insisto que claro que você pode encontrar causas, entre aspas, ou fatores favoráveis à mentalidade revolucionária em todos os defeitos e pecados humanos fundamentais. Não é isso? A covardia, a gula, a cobiça, a luxúria, etc. Tudo isso é claro. Né? É um terreno fértil, mas você não pode confundir o terreno fértil com a semente que é jogada nele. O terreno mais fértil do mundo, se você não plantar nada lá, não nasce nada. Tá certo? Então, você não pode confundir as condições predisponentes, as condições que facilitam, né, um processo com o processo mesmo, com a causa ativa do fenômeno. E esta causa ativa, eu não tenho a menor dúvida que ela surge de uma espécie de decomposição interna da civilização cristã, né, na medida em que o desejo de você criar o reino de Cristo na Terra se desconecta, tá certo, da visão da eternidade. Quer dizer, pessoas que já não tinham o senso da eternidade, né, projetam no tempo histórico uma expectativa que normalmente está ligada à eternidade. Isto só podia acontecer no contexto cristão. No contexto judaico também. Tá certo? Mas vamos dizer, no contexto judaico-cristão. Isso não poderia acontecer na civilização budista, hinduísta, taoísta. Porque não tem sentido, porque eles não têm essa expectativa escatológica, quer dizer, do fim do mundo e da passagem para uma outra esfera de realidade, tá certo? Algumas têm, mas isso não é o centro, né? Você encontra isso até, tem uma tribo no Xingu que tem a ideia da terra sem mal. Um dia toda essa porcaria vai acabar e nós vamos todos para a terra sem mal, tá certo? Mas, onde as práticas, os ritos, etc., etc., não estão baseadas numa expectativa futura da Terra sem mal. Não, todos que morrem vão para a Terra sem mal. Tá certo? Então, é uma coisa que a Terra sem mal está permanentemente aí. Tá certo? Ao passo que, dentro do contexto cristão, à medida que se foi perdendo a noção da eternidade atual, da imortalidade atual das pessoas, tá certo? E se passa a enxergar, vamos dizer, a segunda vinda do Cristo somente como um acontecimento futuro, tá certo? E não como um elemento estrutural permanente da vida humana. Então, é aí que se origina a mentalidade revolucionária. Ela só poderia surgir de dentro do contexto cristão, porque ela é uma modificação, ela é uma terrestrialização da escatologia cristã. Tá certo? Então, ela é um fenômeno histórico específico que, repito, teve um começo e terá um fim. Agora, e os demais pecados humanos? Né? A chamada, que nós chamamos de mentalidade burguesa, por exemplo, né? Do comodismo, a covardia, né? Tudo isso existiu sempre. São defeitos humanos fundamentais. Quer dizer, não tem sentido você explicar nenhum fato histórico por fatores permanentes. Para você criar um fato histórico novo, você precisa ter a intervenção de um elemento novo. Este elemento novo foi justamente a combinação, a síntese de vários elementos, né, que se originaram em pontos diferentes, mas que, de repente, compõem um novo complexo. Esse complexo seria uma mentalidade revolucionária. Então, a partir do momento em que isso se forma, vamos dizer, entre os séculos 18 e 20, todo o campo da cultura é infectado por isso. Ao ponto de que, quando se retira do campo cultural a expectativa da mutação futura, as pessoas caem numa depressão desgraçada, porque elas não são capazes de conceber nenhum outro sentido da vida a não ser lutar por um mundo melhor. Então, elementos disso estão presentes, no fundo, em toda a atividade científica, se você pensar bem. Por quê? Porque a atividade científica é toda ela determinada por essa expectativa, como diz, da salvação pelo conhecimento, que é um elemento, obviamente, gnóstico. Quer dizer, esta progressiva aproximação da verdade. Olha, a ideia de progressiva aproximação da verdade, ela é autocontraditória em si. Né? Porque se existe uma aproximação, né, progressiva, mas nós vamos continuar sempre nesta aproximação, nós não sabemos onde vamos chegar. Se não sabemos onde vamos chegar, como saber se estamos nos aproximando ou nos afastando? É inteiramente impossível. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ideia da aproximação progressiva, ela é em si mesma uma expectativa de futuro que se move para adiante à medida que você também se move. E esta ideia, vamos dizer, do futuro móvel, ou da promessa autoadiável, é uma das estruturas fundamentais da mentalidade revolucionária. Quer dizer, a mentalidade revolucionária não tem um ponto de chegada. Né? Ou, como diz o Lula, não sabemos que tipo de socialismo queremos. Eu digo, mas se nós não sabemos, como saberemos se chegamos lá ou não? Jamais saberemos. Né? Eu ando um pouco para frente, o meu socialismo foi um pouco mais para frente. E assim, vai, é como você pendurar uma cenoura na frente do burro, ele vai indo, né, e nunca alcança a cenoura. Então, isso está presente na formação da ciência moderna, como está presente na mentalidade revolucionária. E o advento da ciência moderna é um dos elementos fundamentais da mentalidade revolucionária. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que isso, como teve um começo, vai ter que ter um fim. Tá certo? Tudo tem um começo, tem um fim. Agora, aquilo que é permanente, bom, só terminará quando terminar a humanidade, quando terminar, morrer o último. Né? Quando é que vai terminar a sacanagem, a safadeza? Bom, quando morreu o último. Não é isso? Antes disso não vai terminar. Quando é que os caras vão parar de comer a mulher do próximo? Quando morrer a última mulher do próximo. Porque eles vão comer o próximo. Tá certo? Então, os sete pecados capitais, eu só vou acabar quando morrer o último. Agora, a mentalidade revolucionária não. Ela é uma coisa que começou a existir e que vai ter que parar de existir. E mais ainda, nenhum dos males observados ao longo de toda a história humana se compara com ela. Não houve nada assim que, nada tão mortífero, nada que criasse tanto sofrimento humano quanto o movimento revolucionário. Então, não tem sentido você alegar os outros males humanos como desculpa para você não fazer nada contra o movimento revolucionário. Se você lança toda a culpa na mentalidade burguesa, bom, a mentalidade burguesa existe desde Caim e Abel, você está entendendo? Então, esperar acabar com ela não vai acabar nunca. Então, também, e por isso não podemos identificar o que é o movimento revolucionário com a maldade, com o pecado. O pecado existe em toda parte, tá certo? Não, só vai acabar quando morrer o último. Então, já que não podemos acabar com o pecado, também não temos que acabar com o movimento revolucionário. Mas o que é isto? Quer dizer, uma coisa é o mal permanente, universal, que está espalhado por tudo quanto é lado, tá certo? Que nós podemos tentar diminuir, mas não, nunca vão acabar. Mas o movimento revolucionário, não, ele pode ser extinto na sua totalidade, né? Mas para isso é necessário criar uma outra cultura, a partir de agora já, tá certo? Que volte a colocar, vamos dizer, a existência humana dentro do seu quadro de referência real, que é a eternidade, meu Deus do céu. Se perder a dimensão da eternidade, só sobra o tempo histórico, e então, só das duas, uma: ou você vai cair nesta obsessão do tempo presente, tá certo? Que não é um sentido de vida de maneira alguma, ou então você vai ter que criar um sentido de vida falso baseado na expectativa revolucionária. Tá certo? Enquanto continuar assim, bom, vai continuar havendo, né, genocídio ou democídio, como chama o professor Rummel, né, em escala que não se compara ao resto da história. A conta do Rummel é o seguinte: ele soma todas as grandes assassinatos em massa ao longo da história humana, né, e vê que dá um número menor do que o movimento revolucionário matou nos últimos 200 anos. Ou do que, só do que matou no século XX. Não precisa nem 200 anos, 100 anos, últimos 100 anos. Ou seja, houve a introdução de um fator histórico novo que criou mais morticínio e mais sofrimento do que todos os outros fatores presentes em todas as outras épocas e lugares da história. Então, é disso que eu estou falando, e não do mal em geral, né? Eu não estou pretendendo eliminar o pecado, eliminar o mal, eliminar a safadeza, eliminar a mentalidade burguesa, nada disso. Tudo isso pode continuar como está, tá certo? Quer dizer, não se trata a proposta de eliminação do movimento revolucionário, não é nenhuma proposta utópica, tá certo? Não é um futuro melhor. Não é um futuro melhor. É simplesmente remover um negócio que não existia e que passou a existir, né? Então, é importante entender o quanto esta mentalidade revolucionária está dentro do desenvolvimento da ciência moderna, e por isso mesmo a torna vulnerável a este gênero de crítica que esses camaradas estão fazendo. Então vamos retomar aqui. Hoje nós estamos, parece que há um problema aí no provedor no Brasil, muita gente não está conseguindo ter acesso aqui. Depois, vai ter que pegar depois pela gravação. Parece que somente metade dos alunos estão conseguindo acesso. Antes de pegar aqui as perguntas, eu queria ler mais um pedacinho, ler e comentar mais um pedacinho aqui do livro do Darwin Scavino. Então, vamos lá, na página 42. Para a hermenêutica, explica Gianni Vattimo num ensaio recente, a verdade entendida como conformidade entre o enunciado e um estado de coisas, isto é, como um discurso racional no sentido iluminista, depende daquela abertura originária ao mundo, abertura que se confunde com uma herança, um momento histórico, um destino. Por isso, acrescenta mais adiante, o que Habermas chama hoje mundo da vida era, em Verdade e Método, de Hans-Georg Gadamer, o logos como racionalidade compartilhada que existe na língua natural de uma comunidade, feito de um vocabulário, de uma gramática, mas também, sobretudo, de uma tradição textual, veículo de conteúdos que constituem a abertura originária da verdade no interior da qual vive a comunidade. Daí que Vattimo fala de um, aspas, pensamento débil, fecha aspas, porque o pensamento perdeu aqueles fundamentos fortes que foram, em outra época, Deus ou a consciência, encarregados de garantir a perfeita adequação entre os enunciados e os estados de coisa. O pensamento débil é a consequência inelutável da crise da razão iluminista. Isto vale tanto para Gadamer quanto para Rorty. Só posso fazer epistemologia, só posso enunciar proposições válidas, segundo certas regras, com a condição de habitar num universo linguístico determinado ou em um paradigma. Um pedacinho aqui. A hermenêutica, nesse aspecto, é uma filosofia da finitude humana. O ser humano não pode subtrair-se à sua cultura, ao seu mundo histórico. Aspas, o sujeito não é o portador do a priori kantiano, continua Gianni Vattimo, mas o herdeiro de uma linguagem histórica e finita que condiciona o seu acesso a si mesmo e ao mundo. Tanto em espanhol quanto em francês se diz que alguém domina, maîtrise, um idioma. Seria preciso dizer antes que a língua domina os seus falantes. Basta ver que até as palavras que formam o meu nome próprio e que nos meus documentos me identificam me foram impostas desde fora. A língua, por um lado, nos provê de um sistema significante a partir do qual compreendemos o mundo e, por outro, nos propõe confiar nele, já que, de todos os modos, não podemos ter acesso de modo direto a uma realidade pré-linguística. E, bom, isso aqui é, vamos dizer, a coisa é inteiramente absurda desde a sua base mesma, uma vez que se você não dispõe do conhecimento direto pelos sentidos, você não tem acesso à língua nenhuma. Quer dizer, se você não ouve, não vê, então como é que você vai aprender a sua língua? Então, a simples presença física de pessoas que te ensinam a falar é uma pré-condição da língua. Tá certo? E esta presença não pode ser de maneira alguma considerada um elemento cultural, né? Eu estou me referindo, vamos dizer, a pessoas de carne e osso que estão ali e têm que estar ali presentes. Quer dizer, não é somente uma presença cultural, mas uma presença física. Então, quando ele diz que nós já não temos, né, o a priori kantiano, eu digo, bom, nós podemos não ter o a priori kantiano, mas nós temos um negócio que se chama presença do ser. Aí eu me reporto ao Louis Lavelle. Quer dizer, sem isto não seria possível começar sequer o processo de assimilação cultural. Agora, alguém aqui me pergunta se... Vamos lá, peraí. Leandro Diniz me pergunta se eu já tive contato com as obras de Georges Lakoff. Sim, ele coloca como um substrato entre língua e objetos todo um conjunto conceitual, metafórico, que advém diretamente da interação e do conjunto de experiências imediatas que compõem o conjunto de dados experienciais necessários para o entendimento do quadro semântico. É exatamente disso que eu estou falando. Ele coloca, então, como necessário o entendimento, a compreensão do sentido e significado da formulação linguística. Eu acho que o Georges Lakoff está inteiramente certo nisso, mas é só que a crítica dele não é suficientemente radical. Quer dizer, este conjunto de experiências imediatas, ele não serve somente para você ter um entendimento do quadro semântico, ele não é somente a pré-condição para você entender o quadro semântico, mas ele continua, depois que você absorveu o quadro semântico, ele continua sendo o fundo, sem o quadro semântico não faz sentido algum. Então, aí eu acho que ninguém chegará a nada se não incorporar ao estudo deste assunto tudo aquilo que se descobriu sobre a comunicação pré-verbal, que continua presente o tempo todo. E além da percepção, além da comunicação pré-verbal, tem todos os elementos de percepção da presença física, da presença do ser de modo geral, tá certo? Sem os quais não há quadro semântico algum. Quer dizer, essa ideia de que não podemos sair fora da nossa cultura, se vocês examinarem bem, vocês vão ver que esta sentença ela não faz sentido algum. O que é sair fora da minha cultura? É eu esquecer toda a cultura e perceber alguma coisa fora dela? Não faz sentido? Ou é simplesmente eu absorver uma outra cultura e me deixar influenciar por ela mais do que pela minha cultura originária? E, além disso, o que significa cultura? Isso quer dizer quais são os limites da minha, entre aspas, cultura, assim como quais são os limites da minha época. Né? Por exemplo, eu pertenço à minha época. O que é a minha época? É uma semana, duas semanas, um mês, um século, um milênio? Né? Quer dizer, tudo depende, vou dizer, do horizonte de consciência de cada qual e da abertura de cada qual a influências que podem provir de círculos temporais e temporais e espaciais imensamente mais vastos, né? Sem contar, recordemos agora as experiências de estado de experiência de percepção e estado de morte clínica, e ver como eu poderia inserir isso dentro da minha cultura. O que significa cultura para quem passou por o lado de lá? Tá certo? Quer dizer, então, é evidente que essas experiências transcendem infinitamente tudo que a minha cultura pode me dar. Tá certo? Também o fato de que durante este tempo, vamos dizer, a consciência das pessoas se torna extremamente aguda, né? O raciocínio adquire uma velocidade incomparável com o que nós temos em vida, mostra que, muito provavelmente, o que nós chamamos de cérebro não é um órgão pensante, mas, ao contrário, é um amortecedor de consciência. Quer dizer, o cérebro é um elemento que comprime o nosso horizonte de consciência àquilo que é mais imediatamente necessário para a subsistência num momento e num lugar determinado. E que, justamente por isso, quando o cérebro para de funcionar, então, em vez de você ter uma restrição do horizonte de consciência, você tem uma ampliação descomunal. Tá certo? Então, uma experiência desta basta para mostrar não que esses filósofos estão errados no que eles estão falando, mas que a coisa, tudo o que eles falam significa muito pouco. São observações que são pertinentes a certas situações culturais em particular, especificamente, vamos dizer, no Ocidente moderno, na Europa, nos Estados Unidos, tá certo? E que só vale para determinados grupos muito fechados e, por assim dizer, até provincianos nesse sentido, que ignoram a existência de mundos inteiros, para além daquilo que eles estão enxergando, mundos que não são absolutamente inacessíveis, mas ao contrário dos quais se tem informação ainda dentro da própria cultura onde eles estão. Quer dizer, tudo isso, no fundo, mostra uma ignorância, uma presunção absolutamente intoleráveis. Tá certo? Então, a mim parece que a última... A tarefa que se impõe para nós dentro dessas constatações todas é bastante evidente. Quer dizer, nós temos que tentar criar uma cultura que não esteja balizada pela mentalidade revolucionária, nem pela paralaxe cognitiva. Tá certo? E eu acho que o ponto fundamental, o pilar desta cultura é justamente a experiência de imortalidade, o conhecimento de imortalidade, que imediatamente nos coloca dentro de um quadro de referência que transcende infinitamente a nossa cultura e a história dos dois últimos séculos, etc., etc. Recordo a vocês que uma alma imortal, ela dura mais do que a totalidade da duração da história humana. Ela não vai morrer nunca. Então, a história humana inteira é apenas um capítulo. Tá certo? E nada impede, vamos dizer, que a alma imortal apreenda a totalidade do movimento histórico da espécie humana inteira, tá certo? Num relance. Não há nenhum impedimento a que isto aconteça. Agora, o fato é que, enquanto estamos vivos nessa escala terrestre, nós podemos ter acessos, né, temporários, né, a essa escala de imortalidade, mas nós não podemos incorporar isto à nossa percepção comum e corrente. Nós podemos nos recordar de que isto existe. Tá certo? E esse recordar, aí se torna o verdadeiro sentido da fé. Você tem que ter fé em algo que você sabe. Este algo que você soube, que você teve acesso num momento, ele tende a ser esquecido dentro da continuidade do fluxo da experiência terrestre e corporal que você continua a viver. Tá certo? E aí não lhe restará nada mais do que uma vaga recordação. E essa recordação exige que você a leve perfeitamente a sério e continue raciocinando a partir daquele dado que já não está presente para você. Quer dizer, eu dei algumas dicas aqui de como você ter um vislumbre, tá certo? De eternidade. Tenho voltado a estudar certas técnicas psicológicas desenvolvidas por escolas esotéricas para ampliar isso aí. Mas eu vejo que na melhor das hipóteses, o que você consegue é conservar, vamos dizer, uma recordação convincente. Você não vai encontrar, eu creio que, nenhum ser humano que esteja permanentemente em estado de consciência da sua própria imortalidade. Isso é incompatível com a vida terrestre. Quer dizer, mesmo se você pegar os maiores santos e místicos, eles também esquecem. Quer dizer, a experiência, por exemplo, todo místico relata a experiência da secura, quer dizer, onde o sujeito fala com Deus, Deus não responde, entendeu? Quer dizer, a experiência do silêncio. Mas se isso acontece até os maiores místicos, por que não vai acontecer, vamos dizer, a nós? Nós não podemos, realmente não podemos viver num estado de iluminação permanente no qual temos perfeita e atual consciência da nossa imortalidade e de todo o horizonte de conhecimentos e informações que a imortalidade nos propicia. Isso aí realmente não é possível, tá certo? Então, daí a necessidade, vamos dizer, da fé, mesmo para aqueles que tiveram a experiência. A fé, nesse caso, significa fidelidade. Quer dizer, tem algo que você sabe, mas que você tende a esquecer. Você tende a não levar em conta, tá certo? Justamente porque você é o feliz proprietário de um cérebro, e o cérebro comprime e limita, tá certo, a sua percepção àquilo que é, vamos dizer, necessário para a sua subsistência corporal e para a sua adequação no seu meio histórico, cultural, etc., etc. Limita a tal ponto que, para certas pessoas, este horizonte do histórico temporal se torna o horizonte máximo do que eles podem conceber, que é exatamente o que acontece a todos esses filósofos. Então, veja, eles já não são mais filósofos no sentido de amantes da sabedoria. Eles são o inverso da sabedoria. Eles são o que nós chamaríamos misósofos, quer dizer, o sujeito que odeia a sabedoria. Ele odeia e ele quer fatalmente comprimir tudo à escala daquilo que o seu maldito cérebro terrestre pode alcançar. E nega a existência de tudo mais e quer nos fechar dentro dessa caixinha, dentro dessa redoma, tá certo? Até o ponto de exigir a nossa total submissão à cultura onde nascemos. Não é isso? Então, sem imaginar sequer o seguinte, vamos dizer, um garoto, desde que ele nasce até os 7 anos de idade, ele pode viver em 10 ou 15 países. Teve gente que durante a guerra mudava de país como trocava de cueca, tá entendendo? E cada lugar estava recebendo o aporte de uma cultura completamente diferente. Então, a simples expressão minha cultura, ela não quer dizer absolutamente nada, ela é um negócio absolutamente vazio. E dizer que você está limitado pela sua, você nada pode perceber fora da sua cultura, né, implica esquecer que a expressão sua cultura é uma expressão absolutamente vazia, não quer dizer nada. Então, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Aqui o... O Tiago Tondinelli, após confessar que ele teve uma formação imbecil de filosofia e línguas, e que tentou, inclusive, dar aulas, mas que daí notou que o ambiente acadêmico diminui o sujeito de forma assustadora. Então decidiu abandonar a carreira universitária, aproveitando que tem um diploma de advogado, para começar a trabalhar como advogado. Então, à medida que progrediu na profissão, ele foi diminuindo gradativamente as aulas até abandonar de vez o ambiente satânico universitário. Aqui ele faz uma pergunta. Ele cita um trecho do livro do Louis Lavelle, A Presença Total, que diz: todo pensamento consciente supõe necessariamente uma dualidade entre o sujeito e o objeto do pensamento. É precisamente esse intervalo que separa o sujeito do objeto que faz nascer a consciência. Todo conhecimento perfeito, confundido sujeito e objeto, aboliria a consciência e a individualidade mesma. Ora, daí prossegue o Tiago. Ora, lendo esse trecho, ouvindo sua aula, fiquei com uma dúvida. Em primeiro lugar, estando a consciência imperfeita necessariamente ligada a essa separação entre sujeito que conhece e objeto conhecido, no caso da noção da consciência no sentido plenamente individual, reconhecimento de mim mesmo como eu cheio, há um eu profundo que conhece e um eu, por exemplo, o eu histórico, que é reconhecido pelo primeiro. Note bem, não há propriamente uma separação, uma diferença de escala, porque o eu histórico faz parte do eu verdadeiro. O único eu verdadeiro que existe é o eu da imortalidade. O resto não existe enquanto tal, mas existe como parte, como aspecto, como função dele. Então, não é uma, essa separação não é a mesma coisa com a separação de sujeito e objeto. É a separação entre todo e parte. É a separação entre o eu e uma de suas funções. Ele pergunta, essa separação entre o eu histórico e o eu profundo é que geraria a nossa noção de consciência da qual falava Lavelli? Não. O que gera a nossa noção de consciência é a distinção entre nós e Deus. Porque você, na escala da imortalidade, você não se torna Deus, você não se identifica, a dualidade permanece. É uma relação fundada no amor e não na absorção. Ainda dentro dessa leitura Lavelli, como relacionar com a experiência metacorporal comentada no curso? O sujeito entra no estado de morte clínica e seu eu começa a perceber o corpo, e ele se torna objeto do primeiro. Mas é certo que a consciência sempre esteve para além do corpo, no sentido de abrangê-lo também. Sim, a consciência, mas não no sentido de consciência atual, de consciência efetiva, isso é uma espécie de consciência potencial, como se você estivesse, vamos dizer, trabalhando e vivendo simultaneamente em dois planos. Vamos dizer, um que você percebe, que é o do meio presente, e outro que fundamenta a possibilidade desta percepção. Quer dizer, se você não tivesse o eu imortal, você não perceberia coisa nenhuma, tá certo? Seria simplesmente, estimulações como o animal percebe, você não teria o acesso à realidade, como diz o Subir, mas somente acesso, vamos dizer, a o que ele chama estimulidade, você receberia estímulos. Tá certo? A possibilidade da consciência terrestre é determinada pela consciência imortal. Tá certo? Mas não quer dizer que a consciência imortal tenha que se apresentar como tal, de maneira atual e presente. O que, de fato, é incompatível com a nossa forma de existência terrestre. Ou seja, tudo o que você obtém aqui são certos vislumbres. Esse vislumbre pode se tornar mais frequentes, mais duradouros para algumas pessoas, mas nunca serão permanentes. Nunca vão, eles não podem se incorporar no seu eu terrestre, porque esse eu terrestre é apenas uma parte ou função. Então você não vai poder espremer o todo dentro daquela função específica. Poderíamos dizer que a consciência sempre esteve onde deveria estar, sendo que houve meramente uma mudança de pontos de vista do eu consciente em vista da mudança circunstancial corpórea? O que, em outros termos, significaria que enquanto vive andando por aí, minha consciência se mostra por um ponto de vista corporal, já na segunda situação, em estado de morte clínica, a mesma consciência no mesmo lugar anterior apenas se mostraria por outros pontos de vista? É isso, mas não é bem isso, porque não se esqueça essa coisa que eu estou dizendo, que é, quer dizer, a consciência terrestre. Eu histórico, eu social, não existe em si, existe apenas como função local e temporária da consciência imortal. Portanto, não há mutação, não há transformação. Tá certo? Você não modifica, de fato, não modifica o seu estado de consciência, não é isso. Você apenas tem um vislumbre, tá certo? De uma outra dimensão na qual você sempre existiu e sempre existirá. Aqui, o Argel Marinho pergunta: gostaria que o senhor falasse mais sobre manipulação emocional, programação neurolinguística e práticas afins e seu uso por igrejas. Assisti cultos evangélicos onde os fiéis, na oração, realmente gritavam e choravam copiosamente. Com o barulho, não foi capaz de me concentrar em minha própria oração, embora as outras pessoas parecessem não se incomodar. Vi também pessoas caindo no chão e se debatendo durante a pregação, desmaiando ou falando em línguas, como costumam dizer, enquanto os fiéis repetem que tudo aquilo é efeito da unção de Deus. Essas situações, de fato, me deixam curioso. Estou deixando de perceber alguma coisa? Haver a sinceridade nessa manifestação? Isso aí é impossível responder, porque você tem todo o gênero de e fenômeno acontecendo ao mesmo tempo, tudo misturado. Não dá para saber. Quer dizer, você precisaria de anos de observação para ver quando que, por exemplo, quando existe, vamos pôr uma coisa mais elementar, um estado de possessão, a manifestação histérica. Para mim, eu não sou capaz de perceber a diferença. Um exorcista experiente, percebe. Eu li no livro do padre A Morte, tem vários casos. E essa distinção é muito importante. Eu me lembro que o padre Miguel Pedroso também falava disso, que ele visitava os hospitais, ele conseguia discernir quando era um caso de histeria ou de demência e quando era possessão. Tá certo? Tem uma série de traços que você pode até ler, né? Qual é a diferença, mas ler é uma coisa, reconhecê-los na prática é outra. Quer dizer, a pergunta que você está fazendo exigiria, vamos dizer, um exame de cada caso, né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que se você vai se colocar numa situação, vai ter uma experiência que vai suscitar uma pergunta que você não vai poder responder pelos próximos 10 ou 20 anos, é melhor você não ir lá, né? Por exemplo, eu já vi milagres efetivos acontecerem nesses lugares e já vi também casos de histeria, de fingimento, de charlatanismo, tudo misturado. Mas para que eu vou arrumar sarna para me coçar? Quer dizer, por que eu vou ter que eu mesmo resolver este problema, né? Vamos dizer, uma certa prudência de você moderar a sua experiência dentro da medida do que você pode efetivamente compreender ou responder, eu acho que é altamente recomendável nesses casos, né? Vamos ver aqui. O André Marques conta de várias traduções que ele está fazendo. Estou revisando para meu estudo traduções de ensaios do Erich Wergelin publicados nos Collected Works. Já tenho esses dois prontos revisados: On Classical Studies e The Meditative Origin of the Philosophical Knowledge of Order. E tenho mais a caminho. Também já traduzi quase até o final do primeiro capítulo: O Sense of the Supernatural, do Jean Borella, em inglês, pois não encontrava em francês para vender. Como a tradução tornou-se progressivamente mais complicada e com receio de me perder na tradução da tradução, fiz nova busca e encontrei exemplar em francês, o qual aguardo para reiniciar o trabalho. Eu acho que o Jean Borel não escreve nada fácil e você traduzi-lo de segunda mão é um problema, é um abacaxi. Mesmo assim, ele enviou o prefácio que já traduzido em inglês. Imagino que possam ser de utilidade. Certamente tudo isso é de enorme utilidade para todos. Agradecer muito essa colaboração. Dois, enviei a mensagem anterior, mas essa seria uma aula. Agradeço pelos comentários e elogios à minha tradução. Muito bem-vinda a dica sobre o nós, né? A dica de que, em português, quando você usa o verbo na primeira pessoa do plural, impessoalmente, você não deve grafar o pronome. Nós podemos, não, podemos. Essa é uma sutileza que só existe em português. Quer dizer, você elide o pronome para deixar subentendida uma impessoalidade, tá certo? Isto em inglês, por exemplo, é impossível, não dá como fazer isto, né? Nos textos do Borella, o uso constante do nós é uma coisa que me incomodava. Eu ocultei o sujeito umas vezes e outras não. Mas esse nós que o Borella usa, no caso, não é o majestático dos tradicionalistas? Às vezes sim, às vezes não. Você que vai ter que perceber. Ele está falando em plural majestático, tá certo? Ou ele está falando um nós impessoal, como quem diz a humanidade, ou nós todos franceses, ou nós leitores, nós autor e leitor. Você que vai ter que sentir, né? Eu acho que no caso, quando é plural majestático, sim, você usa o nós, porque está se referindo a um nós concreto que é ele mesmo, né? E no outro você elide. Você que vai ter que perceber que cada caso é um caso. Márcio Augusto pergunta: o senhor sugeriu a leitura de diversos críticos literários na aula 8 do curso online. Peço então a gentileza de indicar quais os melhores obras de Alto Maria Carpó, Álvaro Lins, Adolfo Casais Monteiro, Augusto Maier. Então, olha, o Alto Maria Carpó é a coisa mais fácil, porque todos os livros de crítica literária que ele publicou estão reunidos no primeiro volume dos Ensaios Reunidos, tá certo? E no segundo volume, que eram para ser três, na verdade, né? No segundo volume tem uma série de artigos que não estavam reunidos em livro que foram colocados lá. E além disso tem a história da literatura ocidental que foi publicado pelo republicado pelo Senado brasileiro. Parece que existe uma outra edição ali da do Senado, não sei. Então, na verdade, são só dois livros, são os ensaios reunidos e a história da literatura ocidental. Então, você vai ter praticamente todo o carpô na sua mão, com exceção dos artigos políticos que eu, na verdade, acho muito ruins, né? Eu me lembro que o Carpo estava muito sob a influência do Partido Comunista, ao qual ele devia o seu emprego, então ele escrevia tudo na linha que os comunistas mandavam ele escrever, nos anos finais da vida dele, né? E numa decadência intelectual medonha, porque ele não escreveu nada mais que prestasse nesse período, era só aqueles artiguinhos políticos, né? Foi uma coisa muito deprimente mesmo, o final da vida do Carpo, né? Eu me lembro, por exemplo, que houve um caso, vamos dizer, de um diplomata americano chamado Thomas Mann, né, que o partidão espalhava que ele estava embrulhado em certas conspirações, etc. Mais tarde se provou que era tudo falso. E o Carpo engoliu tudo aquilo, mas assim, fizeram de trouxa mesmo. Então, os artigos políticos não. Tem só uma. No segundo volume tem uma pequena seleção de artigos políticos. Eu, no projeto original da série, que acabou não sendo seguido, os artigos políticos seriam publicados de maneira totalmente separada, mas acabaram fazendo lá uma pequena antologia e colocaram. É bom para sua informação. Então são dois volumes de ensaio reunidos e mais a história da literatura ocidental, e aí acabou, né? Quanto ao Álvaro Lins. A melhor coisa que tem para você ler o Álvaro Lins são uma série de ensaios que foram reunidos pela editora Civilização Brasileira, uma espécie de uma antologia do Álvaro Lins. Um se chama O Relógio Quadrante, outro se chama Os Mortos de Sobrecasaca, agora esqueci o nome do terceiro. O Relógio Quadrante, Os Mortos de Sobrecasaca, não me lembro o terceiro. Mas se você comprando esses dois, você já vai ver o terceiro. Eu acho que isso ainda é bastante acessível em sebo. Procure esses títulos: O Relógio, O Quadrante e Os Mortos de Sobrecasaca. Quanto ao Adolfo Casais Monteiro, não existe nenhuma reunião dos escritos dele, mas eu acho que os dois livros principais dele são O Romance, Teoria e Crítica e Clareza e Mistério da Crítica. Quanto ao Augusto Maier, foi publicado uma antologia enorme pela editora Perspectiva. Acho que com o nome de Ensaios Críticos, eu não me lembro, posso verificar, mas acho que é isso, Ensaios Críticos. Da editora Perspectiva de São Paulo, Augusto Maier. Tem um monte de perguntas que sobraram da aula passada. Aqui o André Marco pergunta. Ele traduziu aquele ensaio do Voegelin sobre a origem da ideia filosófica da ordem. Eu não vou poder comentar. Talvez a gente faça uma leitura inteira e comentada disso mais tarde. E ele me pergunta se existe algum ponto que eu discordo ou cumprimento o Voegelin. Com relação a esse ensaio, não. Mas eu acho que um grande problema ali na obra do Voegelin é que, na perspectiva que ele adota, ele não tem como resolver o problema da encarnação. Quer dizer, então, é difícil saber se o Erich Voegelin é um autor cristão ou não, porque, no nível em que ele coloca as análises, acho que esse problema não se coloca. Mas, para nós, isso é muito importante pelo seguinte: se você observa todas as religiões, escolas esotéricas, etc., etc., você vai ver que em todas elas se fala de uma caminhada espiritual do homem, que são descobertas espirituais, são coisas que o ser humano tem acesso. Mas em todos eles, o verdadeiro agente é o ser humano. Tudo ali está se falando de fenômenos humanos. Você não observa, em parte alguma, a ação permanente, a presença ativa de Deus no processo. Como você observa no cristianismo através do fenômeno dos milagres, tá certo? Os quais não há equivalente em outras religiões. Então, é a mesma coisa que dizer, olha, essas religiões não estão falando da mesma coisa que o cristianismo está falando. Tá certo? Então, o cristianismo, se você abolir, se você esquecer, botar entre parênteses todas as doutrinas cristãs que foram elaboradas ao longo do tempo, o que que sobra? Sobra a vida e os atos de Nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua passagem pela Terra. Tá certo? E esses atos, só muito parcialmente consistiram em falar e ensinar. Você vai ver que a totalidade, se você somar a totalidade das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo que você tem nos Evangelhos, dá o quê? Acho que não dá 15 páginas. Tá certo? E, no entanto, o Evangelho tem 200 e lá vai pedra. Então, a maior parte consiste daquilo que Jesus Cristo estava fazendo. E o que ele estava mais fazendo eram milagres. Então, a presença dele se manifesta, sobretudo, através desta ação miraculosa. E esta ação miraculosa, ela prossegue ao longo do tempo. Quer dizer, eu acho uma coisa inteiramente absurda que, por exemplo, estudiosos de religião comparada peguem várias doutrinas e começam, vamos dizer, a encontrar pontos de coincidência, pontos de diferença, etc., etc. Quando é evidente que aquilo que nós chamamos de cristianismo não é uma doutrina, é uma série de fatos que aconteceram e que continuam a acontecer. E que, mais ainda, acontecem de novo a cada vez que alguém comunga, meu Deus do céu. Quer dizer, na Eucaristia aquilo está acontecendo. Tá certo? Então, vamos dizer, a sucessão de milagres associados à Eucaristia, milagres na ordem física, é um negócio impressionante. E isto é o cristianismo, não é a doutrina. A doutrina é apenas o que os teólogos, né, conseguiram extrair disso e verbalizar, e tentar articular, vamos dizer, de uma maneira logicamente coerente. Mas note bem, antes que existisse qualquer doutrina cristã, já todo o cristianismo já estava ali, né? O que que os teólogos acrescentaram ao que Jesus Cristo falou? Não acrescentaram é nada. Não é isso? Conseguiram, ou vamos dizer, alguns conseguiram tornar mais compreensível e outros conseguiram tornar mais incompreensível, tá certo? Mas não acrescentar nada. Quer dizer, a totalidade do cristianismo consiste dos atos de Nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua passagem pela Terra e depois. Então, é a sucessão destas ações que é o cristianismo. Então, nesse sentido, meu filho, não dá para você comparar o cristianismo com outra religião. Não são espécies do mesmo gênero, né? Então, também não acho que seja. Quando o Voegelin faz aquela crítica à distinção entre razão natural e razão sobrenatural, eu acho que ele está certo naquilo, porque a diferença não é isso. Você não pode dizer, é inteiramente absurdo você dizer que todas as descobertas espirituais que foram feitas por hinduístas ou budistas, etc., é que Deus não meteu o dedo lá nem um minuto. É inteiramente absurdo. Quer dizer, a iniciativa, quem atrai o homem para o conhecimento da transcendência é o próprio Deus. Isso em qualquer lugar, seja na Grécia, na Índia, não é o homem que vai lá, ah, quero saber, quero inventar. Não é isto. Esse fenômeno da atração divina, ele se manifesta universalmente. Então, em todos estes casos, você pode falar de revelação, todos eles. Quer dizer, Deus revelou alguma coisa para os caras. Como eles entenderam é outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então, vamos dizer, Deus puxa, né, o homem. E isso que ele puxou, esse estímulo divino, esse apelo divino, é atendido pelo homem com os seus esforços espirituais, conforme as suas culturas, sua época, conforme os recursos que ele tem. No cristianismo não é disso que se trata. Não há só o apelo, há uma presença ativa, diária, tá certo? Física, tá certo? Que se manifesta através dos milagres. Veja, o cristianismo começa com o milagre, nascimento virginal do Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com isso. Então, a essência do cristianismo é o milagre, não é doutrina. Tá certo? Então, por isso, ele não pode ser estudado pelos mesmos métodos, tá certo? Pelos mesmos critérios e conceitos que você estuda o hinduísmo, o budismo, etc. Não dá para fazer isso. Tá certo? Você não pode botar no mesmo plano um conjunto de doutrinas e uma história. Não é a mesma coisa. Né? A doutrina tem um sentido explícito, determinado, né, inteiramente acessível à razão humana. Os fatos, não. Os fatos, como são fatos concretos, como vem não só com a essência recortadinha dos seres, mas com todo o conjunto da acidentalidade que os compõe, os fatos como tais não são compreendidos, eles são percebidos. Tá? Compreensão é outra coisa completamente diferente, mas toda compreensão que não se baseia nos fatos, então é fantasia. Então, os fatos têm que ser aceitos em primeiro lugar. Quer dizer, eu acho um absurdo, um assinte, né, que as pessoas queiram estudar o cristianismo fazendo abstração dos milagres, quando os milagres são todo o cristianismo. Né? Digo para vocês, se você apagar cada página de teologia que se escreveu, apagar todas as sentenças dos papas, o que, que fica faltando no cristianismo? Nada. Nada. O cristianismo estava completo na hora que Jesus Cristo deu o último suspiro e subiu ao céu. O pessoal não acrescentou absolutamente nada. Tentou esclarecer, às vezes com sucesso, às vezes com fracasso, às vezes criando realmente uma confusão dos diabos, tá certo? Todos, é claro, com a maior boa vontade, com as melhores intenções, mas não acrescentaram nada. Então, também essa coisa, queremos voltar ao cristianismo primitivo, né? Os caras acreditam que como cristianismo primitivo é um conjunto de doutrinas e rituais. Fala, não, meu filho, isso não é primitivo. Primitivo é o que Jesus Cristo fez, não o que os primeiros cristãos faziam. Você não tem que voltar ao cristianismo primitivo, coisíssima nenhuma. Tem que voltar ao Jesus Cristo. Isso me parece uma coisa tão óbvia. Eu digo porque, o que é o cristianismo primitivo? Era assim, 10 anos depois da morte do Cristo, 40, 50, 100, 200, 2 dias, 3 dias? É? O que é o cristianismo primitivo tem que nós não temos? É? Nós temos tudo. Você tem a presença integral do Cristo lá e tem a presença integral do Cristo aqui, através da sua ação contínua sobre a espécie humana. A ação que se verifica especificamente nos milagres. Quer saber o que é o cristianismo? É o conjunto dos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres são verificados na ordem física. Fazer abstração disso e tratar com doutrina, eu digo, tanto faz a doutrina que tem agora em 2010, da doutrina do Papa Bento XVI, ou você pegar a doutrina do século I. É tudo doutrina, meu Deus do céu. É coisa que as pessoas falaram a respeito do que Jesus Cristo fez. Isto é o cristianismo? Falo, não, isso é como se diz, é o comentário do cristianismo, né? O cristianismo estava inteiro. Os 33 anos de vida do Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, ali está o cristianismo inteiro. Agora, o próprio Cristo prossegue trazendo tudo isto de volta, não doutrinalmente, mas trazendo fisicamente a cada novo milagre que acontece. Então, se você quer entender alguma coisa do cristianismo, eu entendo muito pouco, mas o pouco que eu entendo não foi baseado em estudo de teologia, mas foi baseado no estudo dos milagres. É? Porque quando eu não tenho muita cabeça para teologia, eu começo a entrar em discussão teológica, fico louco. É? Fico louco e acabo tendo maus pensamentos. Então, começo a ficar com raiva, entendendo? Então, eu pulo fora disso. Não estou desprezando tudo o que fizeram, não estou desprezando a ação da igreja no mundo. Mas estou dizendo o seguinte, ela nada acrescentou. É? Lé pergunta. Luciano Garrido pergunta, se o cristianismo se reduz às milagres, por que Cristo não os fez em maior confusão? Aliás, por que muitas vezes... O próprio Evangelho já respondeu. Cristo fez tantas coisas durante a sua passagem pela Terra que se você continuasse escrevendo o livro pelos séculos dos séculos, não ia terminar. O que está no Evangelho é só um pedacinho, o próprio Evangelho o declara. Não dá para contar tudo o que ele fez. Então nós, mas sabemos as coisas que ele fez. Já eram muito mais no tempo do Evangelho e continuam sendo até hoje. Então, outro dia mesmo me mandaram um negócio de uma moça que estava tomando a comunhão e a hóstia se transmuta em sangue na boca dela. E isso foi visto pelo Papa João Paulo II, ele viu. E o que mais tu quer? Hã? Então, é essas coisas que você tem que estudar. Não é doutrina, é um negócio físico. Agora, se você vai, passa a coisa para discussão doutrinal, falo, não vai terminar nunca a discussão. Porque todo mundo tem um pouco de razão. E por quê? Eu digo, posso até escandalizar pessoas. Ninguém pode negar a presença do elemento revelado, do elemento transcendente em nenhuma das grandes religiões do mundo. Não dá para negar. Por quê? Aqui tudo pode ter sido criação humana, mas quem atraiu? Quem puxou? Você vai dizer que o fator ativo no processo do conhecimento de Deus é o homem? Não, é o próprio Deus. Ele atrai e cada um responde do seu jeito. Agora, no caso da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é que ele atraiu, ele veio. Hã? Essa é a diferença específica, meu Deus do céu. Ele veio e fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, isso tem que ser estudado como uma sucessão de fatos, vamos dizer, que ainda não terminou. De certo modo, ele veio de uma vez para sempre. Tá certo? Então, se começarem a levar isso em conta, então vocês verão que o tamanho, a importância destes fatos transcende o da história humana inteira. Né? Se você pegar um único milagre, né, e pegar assim toda a história do Ocidente, aquele milagre é mais importante. Porque ele tem algo a ver com a constituição mesma da realidade. Constituição mesmo do universo inteiro. Coisa que nenhuma ação humana, por mais gigantesca que fosse, jamais afetou no mais mínimo que fosse. Então, vamos dizer, é esta perspectiva de recolocar a história humana dentro da dimensão de eternidade, isto é o que nós temos que fazer. Porque essa dimensão da eternidade é a que verdadeiramente existe. O resto, vamos dizer, são sonhos locais, são ilusões locais. Tá certo? Então, se você começa a acreditar que essas coisas existem em si mesmas, fora do quadro da eternidade, você termina como Jacques Derrida. Tem mais pergunta aí? É uma continuação da pergunta anterior. Porque muitas vezes Cristo dissuadia as pessoas quando elas pediam intervenções milagrosas. Por quê? Porque o milagre não é exigível. O milagre, vamos dizer, como a própria Eucaristia, é uma doação de Deus. Né? E, note bem, nós não temos nem como saber, vamos dizer, por a questão de mérito. Né? Merece ou não merece? Quem diz que Deus dá para quem merece? Né? Ele dá para quem ele bem entende. Né? Então, vamos dizer, é uma coisa incompreensível, como qualquer... Veja, mesmo gestos de amor humano são incompreensíveis, às vezes. Por que que o divino não vai ser? Tá certo? Então, Cristo disse isso porque os camaradas queriam milagres para crer. Então, aí não vale, porque você está cobrando o milagre como se fosse um direito seu. Então, mas se você tem direito, mas nem todo mundo tem. Então você tem, aquele não tem. Então aí já complicou todo o negócio, tá entendendo? Então, você vê que em Fátima, quem se beneficia, né, dos milagres de Fátima, as pessoas que fazem peregrinação, lá vai budista, vai muçulmano, né, todo mundo sai curado, né? Não, não é porque... Quando Cristo diz, tua fé te salvou, ele não está querendo dizer a fé como adesão explícita a uma doutrina, como adesão racional a uma doutrina. Não é disso que ele está falando. Está falando com confiança na pessoa dele. Então, se o sujeito foi Fátima, é porque ele confiou. Então, ele está dizendo para Nossa Senhora, como o outro falou Cristo, eu não posso, mas você pode. Por que, que você pode? Porque você é a mãe de Deus, Jesus Cristo ouve o que você pede. Né? Então, ele teve esta confiança. Não é preciso a adesão total aos dogmas do cristianismo, porque, meu Deus, como é que eu vou aderir a este negócio? E para isso eu precisaria ler toda a sentença dos papas, encíclicas, as discussões nos concílios, não vai terminar mais. Quem que pode alegar para mim? Eu conheço a doutrina cristã suficientemente. Ninguém conhece, meu filho, isso não termina nunca. Né? Você vai ler, olha, eu faço um desafio, você vai ler, não é a obra de São Tomás de Aquino, você vai ler o índice das obras de São Tomás de Aquino. Né? Já, o índice já é uma monstruosidade, o índice é um livro desse tamanho. Né? Então, ninguém conhece a doutrina na sua totalidade, então você adere a um pedacinho que você compreende. Mas nem isso é preciso, se você for analfabeto, você não entende nada. Né? Ah, mas eu ouvi falar da pessoa de Jesus Cristo e sei lá porque eu confio nele. Eu falo, bom, aí você já... Esta é a fé, que é a única fé que Jesus Cristo exigia para fazer o milagre que o sujeito precisava. E se era assim, né? No ano 20, 30 da era cristã, por que, que não vai ser agora? O que, que mudou? Né? Então, vamos dizer, o que eu estou propondo, né, é uma espécie, vamos dizer, de cristianismo radical. Né, e não aceito sequer que exista a possibilidade de conhecimento fora disso. Né, dizer, olha, razão e fé, aqui tem razão e tem fé, tem ciência, religião, assim, tudo isso é uma besteirada, meu Deus do céu. Isso, essas coisas violam a própria estrutura da realidade. Não pode existir isso aí. Né? Então, é porque o pessoal entende fé como a aceitação de uma doutrina que você não pode provar. Fala, bom, mas a fé só é isto considerada desde fora, porque considerada desde dentro, a gente sabe que não é isto. Então, quando você defende a fé nesse sentido, você está defendendo a fé tal como o inimigo da fé a entende. E por que você vai entrar numa discussão dessa, né? Quer dizer, o sujeito diz, olha, prove, chega para você um ateu, um materialista e diz, prove que a religião tal como eu a concebo é verdadeira. Eu não posso, meu filho, porque é falsa. Está entendendo? Agora, quanta gente não entra na discussão com esse espírito? Por quê? Porque caiu nesta pataquada iluminista de que só aquilo que você pode dizer e explicar teoricamente é que é importante. Quando você vê, quando você vai na origem da filosofia, Platão sabia que não dá para dizer tudo. Platão sabia que quando... Olha, até aqui eu posso levar vocês pelo poder do discurso. Daqui para dentro vocês têm que imaginar. Não é isso? Agora, você pega qualquer Diderot, qualquer Jacques Derrida, acha que sabe mais do que Platão. Então, são pessoas que nunca procuraram a sabedoria. O sujeito já começa, vamos dizer, por ter esta ideia. Não podemos, né, ter acesso a nenhuma verdade objetiva. Só podemos pensar o que está dentro da nossa cultura. O sujeito diz isto. Então é o seguinte, ele nunca tentou. Porque qualquer um que tenta, consegue. Agora, se você quer provar que você pode fazer isso, não dá para provar. Dá para fazer, mas não dá para provar que você pode. É? Então, tudo o que se faz de grande e de extraordinário no mundo não se faz sem provas da sua possibilidade. Que se primeiro você tem que provar a possibilidade teórica da coisa, eu digo, às vezes a prova teórica de uma coisa é muito mais difícil do que a própria coisa. Não é isso? Então, por exemplo, agora mesmo eu estava assistindo aqui um vídeo de um sujeito que é um atirador, campeão de tiro 16 vezes. Chama-se Bob Mandan. É um sujeito gordinho, aparentemente insignificante. Então, primeiro ele põe um monte de prego e dá um tiro em cima da cabeça de cada prego. Daí o que, que ele faz? Ele põe uma aspirina em cima da cabeça de um prego e tira a aspirina de lá com um tiro, com um revólver de cabeça para baixo, sem tocar no prego. Aí ele fez isso. Ah, muito bem. Agora, prove a possibilidade teórica de fazer isso. Quantos? E seria muito mais difícil do que tirar a aspirina dali de cima. Então, na prática, às vezes, a coisa é muito mais fácil do que na teoria. Não é isso? Agora, se você só acredita no conhecimento teórico, verbalmente expressado, todo explicado, bom, então você já se transportou a um universo puramente verbal, você já decretou a onipotência da linguagem humana, e a partir da premissa da onipotência da linguagem humana, só que você pode chegar à conclusão de que ela é totalmente impotente. Então, eu sei que tudo que eu estou dizendo, vamos dizer, para vocês, se tornaria inacessível se fosse abstraído de todas as circunstâncias da comunicação não verbal que estão implícitas aqui. Então, eu sei que o que eu estou, vamos dizer, que vocês entendem o que eu estou falando, é porque vocês têm um horizonte de experiência que lhes permite compreender o que eu estou falando. Eu não posso, com meus pobres recursos verbais, completar um mundo para você. Dizer, olha, o mundo é assim, assim, assim. Está aqui a descrição completa e suficiente do mundo. Ou pelo menos a descrição aproximativa. Eu não posso fazer isso. Nós não precisamos de uma descrição completa do mundo. Por quê? Porque nós temos a experiência da presença do ser. Nós só precisamos, com as nossas palavras, completar certos pontos de modo a não a dar a descrição completa, mas ajudar as pessoas a perceber. É só isso que nós temos que fazer. A função da linguagem humana é nos ajudar a integrar-nos na realidade e não abranger a realidade num tecido verbal. É uma coisa de louco isso aí. Quer dizer, para quê? Quando o sujeito, depois de séculos de esforço, chega, nós não podemos aqui, né, obter, né, aquela adequação perfeita à realidade através da palavra. Digo, mas por que não me perguntou no começo? Eu já diria que a realidade é uma coisa e a linguagem é outra. A linguagem é só um pedacinho que serve para ajudar você a se integrar melhor na realidade. Só isso que ela quer fazer. Agora, se você quer fazer a descrição completa ou adequada, quer captar toda a estrutura da realidade, bom, está perdendo seu tempo. E não precisa, porque todo mundo conhece a estrutura da realidade e sabe que ela é indizível. Agora, esse pessoal tenta, eles mergulham a cabeça num universo totalmente verbal e depois chega à conclusão que o universo verbal é limitado. Falou, olha, mas, oh raios, quem é que não sabe? Quer dizer, tanto esforço para descobrir um negócio que todo mundo já sabia? Então, infelizmente, é nisso, é nessa miséria que a filosofia contemporânea se tornou. Por quê? Porque ela deixou de ser o que era originalmente, que é amor à sabedoria. Então, você não vai alcançar a sabedoria, você não vai apreendê-la, você só vai amá-la. E ela, de vez em quando, ela, por iniciativa dela, te abre uns pedacinhos. Né? E se você, vamos dizer, tiver a atitude sincera do amor à sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é um aspecto do próprio Deus. Se você tem amor a ela, ela te responde tendo mais amor por você e te abrindo mais à medida que você precisa. Tá certo? Não pode te revelar tudo, por quê? Porque você não precisa do tudo, do todo, e você não pode comportá-lo. Mesmo quando você... Imagina a situação, transpondo-se à escala de imortalidade. Isso não vai te tornar o Deus onipotente. Né? Você continua tendo a mesma relação com Deus que você tem aqui. E por quê? Você tem a mesma relação de finitude. Você continua sendo finito, não temporalmente, mas pela sua individualidade, que você conserva. Você é uma alma individual e continua sendo essa alma individual. Então, eu acho que por hoje é só. Peraí. Sim, importantíssimo. Pede para eu repetir o nome do autor do livro francês que eu citei. Jean Ladrière, Ladrière. Les enjeux de la rationalité. Enjeux não tem tradução. Jeu é jogo, né? Mas enjeu é aquilo que está em jogo. Não há, olha aqui, não há palavra, mas todo mundo está entendendo o que se trata, né? Les enjeux de la rationalité. Les défis de la science et de la technologie aux cultures. O desafio da ciência e da tecnologia às culturas. Publicado pela Edições Aubier em 1977. Não estou achando aqui. Eu posso ler para você. Então leia. Olá, professor. Olá, é um grande prazer e honra ser seu aluno. O curso é maravilhoso. Estou indo na aula 32. Mas tem uma pergunta. Achei. Aqui. Ótimo. O senhor fala muito da importância do sonho, que muitos sonhos valem mais que muitas outras coisas, que devemos abrir para captá-los. A minha pergunta é a seguinte: há problema em não sonhar? Não, não há nenhum problema. Se você não está sonhando, porque não está sonhando. Durmo um sono mais que profundo, ele me consola. Olha, na tradição hindu diz que existem três estágios. Você tem a vigília, sonho e o sono profundo. Né? E diz que é no sono profundo que você obtém o melhor. Eu acho que é no sono profundo que Deus fala com você. Porque eu muitas vezes fiz pergunta para Deus, pedi para entender certas coisas, dormi, não sonhei com coisa nenhuma e acordei sabendo. Então, deve funcionar. Então, se não está sonhando, ótimo. Quer dizer, o sonho, ele serve, vamos dizer, para enriquecer a sua imaginação de vigília. Para você poder entender as coisas por mais lados, você começar a ver analogias, quer dizer, ele enriquece isso. Mas existe também coisa melhor que isso. Então, não diga para sair dessa inconsciência total. Não, fica lá, descansa, repousa. Né? Assim, sono profundo, você repousa e descansa em Deus. Lembre disso, isso vai funcionar para você. É? Se você está em estado de sono profundo, você está em estado de inocência total. Você não está fazendo mal a ninguém, não está pensando minhoca. Tá certo? Então, no estado de sono, muita coisa se aprende no estado de sono profundo. Então fique tranquilo, não se preocupe com isso não. Então vamos embora. Então, queria lembrar a vocês que já está funcionando lá no Paraná o Instituto Olavo de Carvalho, fundado por essa criatura extraordinária que é a Luciana Mato, que é a pessoa que mais estudou o meu material, mais o conhece, e eu creio a pessoa mais habilitada a reexplicá-lo em caso de necessidade. Sem contar, vamos dizer, todo o desenvolvimento pessoal que ela deu, sobretudo no concernente à ideia de biografia. Biografia é compreendida não como gênero literário, mas como um aspecto da psicologia e da pedagogia. Então, o site do Instituto Olavo de Carvalho está em preparação, eu creio que ele deve entrar no ar em 5 dias, uma semana, uma coisa assim. Mas, se quiserem informações, o telefone lá é 041-3053-3391. Então, até a semana que vem.